atenção, Kranzedeck! É o top de quatro, já vai! Já vai! Às vezes você se sente tristinho, andando cabisbaixo por aí. Mas nós vamos lançar um podcast que vai te salvar. Pode ouvir, é só você escutar. Gosto de jogos, diversão também. Gosto de jogos, diversão também. Nunca vamos falhar. Vamos lançar quando a sexta chegar. Do level 99, sua nonagésima nona edição. É top de level. Aê, o Verquinho é mais alto da guilda. É tudo culpa da Rita, cara. A Rita repulsa. E é isso aí. Nessa semana estamos reunidos aqui para falar sobre os clássicos RPGs que nós já vivenciamos e divertimos muito, mas hoje em dia nos decepcionam tanto. Os JRPGs. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui, de volta do Chile, tem o Ilapso. Por suposto. O Mestre Splinter. É meu turno? O Marfoz. Tinha que falar que sim, caralho. Sim, é seu turno. Choque o trovão, porra. O Mamute. I, who stand in the full light of the heavens, command thee who opens the gates of hell. Come forth, divine lightning. This ends now. Indignation. Porra. Meu Deus. Caralho. Objection. Ah, você é muito nerd, cara. Quer ser meu amigo? Isso parece Valkyrie Profile. Não, isso é... Série a magia Indignation. Eu vou mutar e vou desafiar o ouvinte a adivinhar. Boa. Ainda põe o áudio original do lado, cara. Do Jay, que é o mais foda falando. Tu me passa isso depois. Passa. O Daigo! Porra, vou usar uns itens aqui que o bicho tá pegando, cara. Vou bater nesse turno, não. Usou High Potion? Pô, High Potion no final do jogo não serve pra nada. Vai fazer o quê? E o Crush? Depois de sair do Mamute, nem vou falar nada. Estou envergonhado. Você não decorou, né, cara? Você não pegou nenhum script. E é isso aí. Nessa semana vamos mais uma vez adentrar a mente japonesa. A gente vai ser os únicos sobreviventes de um vilarejo. Vamos encontrar espíritos, sei lá, dos nossos mestres em tumbas, alcançar o level 99, enfim, descobrir se a fantasia chegou ao seu final. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. A fantasia chegou ao seu final. A música da Vanusa, essa porra, né? Ou então da Sandy. Da Sandy, né? Já vi um foi mal pelo e-mail grande aqui, cara. Então, desculpa. Para de chegar na violência e levar um na cara, mané. Porra, porrada na cabeça. Se você tivesse um peru grande, eu sei que você não tem, mas se você tivesse um peru grande pra caralho, quando você baixasse as calças pra comer a mulher, você não ia falar... Como é que você sabe que eu não tenho, cara? Tá estranho esse papo aí. Você não ia falar, desculpe pelo pau grande, antes de começar? Eu ia falar, com certeza. Pô, foi mal aí, que meu pau é enorme, pô, deve doer, né? Mas, Jay Andrade, seja bem-vindo a mais uma leitura de e-mails no Baixo Frente Soco, o quadro mais divertido da podosfera. Cara, o que você tá falando seja bem-vindo pra mim, cara? Eu não sou visitante aqui, cara, eu sou da casa. Não, mas você não se lembra, você não participou do episódio de hoje, que falamos sobre Japanese role-playing games. A gente falou sobre JRPG, você, provavelmente de nós, é o que mais jogou essa porra. Jogou até Guerras do Agreste aí. Guerras do Agreste, pô, comprei o Guerras do Agreste 2, chegou aqui hoje, cara. Então, diga aí um RPG, um JRPG que você jogou aí, pode ser de Super Nintendo, pode ser de PlayStation, pode ser da puta que pariu, que você jogou, você acha que é bem underground, que você acha que você achou muito foda. Brain Lord. Nossa, por que que é muito foda? Nunca ouvi falar, pô. Ah, porque é tipo, é meio baseado em puzzles, essas coisas são bem legais. É action RPG? É turno? É o... Não, é action. É action? Porra, muito bom. É de Super Nintendo? É de Super Nintendo. Eu acho que é da Enix antes de ser Square Enix, só Enix. Que bonito, olha só. Então vamos começar os e-mails aqui, referentes ou não ao episódio sobre Point and Clicks da LucasArts, obviamente. Referentes ou não é zona essa porra aqui, é, claro, né? Pode mandar e-mail sobre a vida dele. Tem muita gente aqui também que entra na onda do Max Splinter, né? E fala assim, ah, aproveitando, voltando no tempo aqui, vamos falar aqui do episódio 7 de vocês, sobre 007, GoldenEye, muito bom. O mestre Splinter abre precedente pra esse tipo de coisa, né? Foda. Então vou começar aqui com um e-mail do Broom Van Dick. É, ele já explicou alguma vez a origem desse não, cara, eu acho que é melhor que a gente nunca saiba. Porque tem Dick, tá ligado? É meio brinco. Meio estranho, né? Olá, Low Forward Punchers. Aqui quem fala é o Broom Van Dick. Muito bom o último podcast. É sempre bom saber que eu não era a única criança retardada nos anos 90 que ficava clicando em cada pixel da tela no Day of the Tentacle sem entender lufas que estava acontecendo. Não só era a única, cara, como acho que a maioria era, assim. Uma das maiores decepções foi, após de velho, tentar jogar The Dig e não conseguir jogar nem metade do jogo. Malditos jogos sick fuck dos anos 90. E na época a gente aturava, né, cara? Porra, e na época... Uma boa ainda. Era muito foda. Será que era falta de opção? Sei, cara. Quer dizer que vocês estão faltando assunto... Quer dizer que vocês... É, realmente, isso fez sentido. Quer dizer que... Eu vou reformular aqui pra ficar legal, né? Quer dizer que está faltando assunto para o podcast de vocês? Ele deu uma risada muito estranha aqui. Eu os desafio! Quero ver um episódio sobre Chrono Cross. Não. Sei que todo mundo de podcast odeia esse jogo, mas faz um bom tempo que vocês fizeram um podcast sobre Chrono Trigger e já está na hora de fazer uma continuação. Então, acho que essa pode ser considerada uma continuação espiritual do podcast Chrono Trigger, né? Ou então, um prequel dos podcasts lendários de Final Fantasy que nunca saíram. É, a gente pode colocar na minha lista de coisas que a gente nunca vai fazer. É, boa. Podcast Chrono Cross. Anota aí. Tá anotado aqui, tá anotado. Fala como tinha muito personagem e eram todos muito maneiros, como os personagens eram muito bem aprofundados. Fala que a trilha sonora era uma merda. Exatamente. O que mais? E fala que é uma continuação que ficou bem melhor que o Chrono Trigger. Exatamente. Pelo amor de Deus, né? Muito bem ligado com a história. E ele diz aqui, abraço! Broom Van Dick. Leia, por favor, o próximo e-mail aí. Lorde da... Muito obrigado. Você? Lorde da Eternidade. Eu estou pedindo, por favor. Pode ser? Por favor, leia. Tudo bem, eu leio essa merda. Olá, pessoas do Bite Frente Soco. Sou eu, Biostalker 002. Ele fala sou eu, como se, porra, todo mundo conhecesse ele, né? É como se fosse o JJ o Jatinho, né, cara? É. Sou eu! JJ o Jatinho. E dou as boas-vindas de volta a todos. Estava no aguardo. Sobre o cast, o único dos jogos que joguei ali foi o Secret of Monkey Island. Aquela merda. É porque fiz parte da geração que teve computadores nos... Caralho. Eu acho que é nos idos dos anos 2000. Acho que é uma coisa meio português demais. Ou é uma coisa inteligente demais ou burra demais pra entender. Os PCs que usava para jogar alguma coisa antes disso eram os dois cursos de informática que fazia. Que tenso. Mas pelo menos já tinha senso. Como que ele fazia dois cursos de informática, cara? Não. É dois cursos, não ah, dois. Ah, tá, cara. Porra, agora foi culpa minha. Foi mal. O cérebro fritou aqui. Larga o violão aí, brother. Porra, tô tranquilo aqui. Mas pelo menos já tinha senso crítico para não jogar somente paciência. Pô, paciência é irado, cara. Por que o cara tá falando mal de paciência aí, cara? Paciência é muito foda. Aí, paciência, aliás, é muito melhor do que a Chrono Cross. Meu irmão, vai sair paciência 3D pra 3DS. Chupa essa. Caralho, foda. Foda demais, moleque. Então 3DS só pra jogar essa porra. Porra, tu tá ligado quando tu vence paciência Spider no computador e pula carta pra tudo que é lado e foca. É muito irado. Imagina em 3D, moleque, a carta voando na tua cara. Não, moleque, mas paciência Spider não é true. Paciência Spider é tipo paciência for noobs, não é? É verdade. Apesar de tudo, me sinto motivado para procurar os outros títulos mencionados no episódio. Sinta-se. E baixe, piratamente. Que nem no Monkey Island. Muitos deles têm um humor negro bem característico e curto bastante histórias assim. É verdade. Eu não lembro se tem humor negro assim, eu não lembro de. Eu lembro que tinha um humor bem zoado, assim, mas Deus, você tenta curtir um humor meio negro, assim, mas não era nada, cara... tipo, ah, matei esse esquilo aqui, ele está pintadinho. Não. É, rolava umas paradas meio assim, sim, mas tudo bem. Continuando a série de desenhos que estou fazendo esporadicamente da equipe, mando dessa vez o desenho do Ninja Inimigo feito no meu Nintendo DS. Cara, dá pra desenhar no DS, que bom. Porra, tem que ser muito pro, né? E o desenho do maluco ficou muito foda. É, mandar aqui pro senhor. É, bem estilo Oshitaka Mano, tá ligado? Aquele gênero. Ah, é aquele brother que fez o desenho do Twilight Warrior. Exatamente. Ah, por isso que ele falou, sou eu o Bioshock 002, o cara realmente tem conceito na galera. Aí ele fez um desenho naquele estilo bem Final Fantasy 4, tá ligado? Vamos passar aqui pra você. Tá ligado, pô, é maneiro aqueles desenhos. Porra, me lembra um pouco aquele... O Ed? Isso, me lembra um pouco o Ed. Porra, ficou irado, ficou parecido com o Ed mesmo, ficou uma mistura bizarra do Ed com o Kennen. Com, sei lá, o Kefka. Não, o Kennen mesmo. É, não, rola o lance de Kefka, assim, meio boiola, que nem tu, tá ligado? Uhul! É isso aí, galera, abraço, grande abraço pro grande Bioshock 002. Muito abraço pra você, mande seus desenhos, nós achamos muito foda. Não, peraí, muito abraço, tu vai dar vários abraços, muito, cara. Mas, você é meio gay, cara. Tipo, uma porra, não. Só é gay se você dá o full embrace. Na verdade, só é gay se tiver contato olho a olho e se as bolas tocarem. Os dois? Não, é um ou outro. É, um se você abraça e tem contato olho a olho, é foda, né? Imagina. Imagina que merda. Não dá. Se um dia um amigo teu te abraçar e manter contato no seu olho, né? E dar um soco na cara dele. Com certeza, cara. Esse desenho, como todos os desenhos do Biostalker e da galera que manda desenho pra gente, estão na nossa fanpage do Facebook. Acessem facebook.com/baixofrentesoco. E é isso aí. Tá no post também, eu acho. Talvez. Talvez, depende. E o próximo e-mail aqui do Chinês Flamejante 69, ele dizia: e aí, galera do Eu Gosto de Jogos, aqui quem fala mais uma vez é o Chinês Flamejante 69. Praticamente nunca joguei nenhum jogo de adventure point and click na minha vida. Os poucos que cheguei a experimentar, eu joguei por tão pouco tempo que eu nem chego a levar em consideração. Na verdade, vim mandar esse e-mail para dizer uma ideia que me passou na cabeça após ouvir esse episódio, que discutirei logo abaixo. Lá vem. Neste episódio, lembro-me de vocês terem comentado que achavam estranho o fato da LucasArts nunca ter lançado um adventure da sua série mais famosa, Star Wars. E acho que sei o motivo. Caso eles lançassem um jogo desse estilo com um Jedi, o que seria mais comum, os jogadores eventualmente poderiam sentir-se frustrados pelo fato de não poder sacar sua lightsaber e sair arrasando geral. Mas caso quem estrelasse esse adventure fosse uma certa dupla de robôs do mesmo universo, acho que esse problema não existiria. Sim, estou falando de um adventure estrelando C-3PO e R2-D2. Tem potencial. Não é uma má ideia, mas eu vou puxar para um outro lado. Na época dos jogos da LucasArts, que a gente discutiu nesse último episódio, vale lembrar que não havia sido lançado episódio 1, 2 e 3. Era 4, 5 e 6. E episódio 4, 5 e 6 não tinha muito de lightsabers, mas mesmo assim já rolava uma cultura de caralho, ser Jedi é irado e sabe de luz é foda. Rolava, mas porra, não é que nem no episódio 1, moleque, é Jedi on steroids. Não, assim, mas tem que levar em consideração que naquela época era irado luta de sabe de luz retardada, sacou? Se bem que é, você joga o Super Star Wars Super Nintendo, que são jogos irados, e a parte foda é você pegar o sabe de luz, né, e dar porrada. Beleza, é isso mesmo. Bom, acho que nem preciso comentar muito como seria o jogo. O R2 em si já daria uma possibilidade imensa de puzzles a resolver, graças aos seus mais de 8 mil gadgets e 1001 utilidades. E o C-3PO poderia ser utilizado somente na interação com outros personagens, já que o R2 só consegue se comunicar usando sons robóticos. Discordo. O Luke entende tudo que o R2 fala, cara. É. Na verdade, o R2 é botão. Ele, e o próprio C-3PO também entende o que ele fala. É verdade. Aquele especializado em linguística. Seria interessante também que os puzzles desse jogo fossem pautados mais na lógica do que na maluquice, como acontece com muitos jogos da LucasArts seguindo vocês. Já a história teria que ser cômica. Não consegui pensar em nada no momento, mas não acho que seria difícil para a LucasArts criar uma boa história com esses dois personagens tão carismáticos. Esses dois personagens são a veia cômica da série inicial, né? Então acho que iria partir mais pra parte cômica mesmo. Ele continua aqui dizendo: e acho que é só. Espero que com esse e-mail eu tenha concido. Conseguido, com certeza. Espero que com esse e-mail eu tenha conseguido me redimir, pelo menos parcialmente, da minha sugestão anterior. Eu não estava sob efeito de drogas ilícitas quando escrevi aquele e-mail. Você não viu esse e-mail, Senhor da Eternidade, mas no último leitura de e-mails bastante só que eu gravei com o Mestre Splinter, a gente comentou de uma sugestão que ele mandou sobre crossovers. E ele tava falando que ia ser muito foda se ele conseguisse juntar o crossover de Final Fantasy VII com Mass Effect. E ele fez uma dissertação sobre isso, cara. Que parabéns. Tudo freestyle. Foi muito freestyle. Vale a pena eu ouvir depois lá. E caso gostem da minha sugestão, encaminhe esse e-mail para Lucas Arte. E quem sabe? Pode deixar que a gente vai encaminhar. O George Lucas é brother pra caralho da gente, né? Já fica conosco. Volta e meia a gente pede pra ele gravar um podcast com a gente, só que ele não sabe falar português. A maioria da galera que eu escuto a gente não vai saber ouvir direito inglês. A gente fala, foda-se então. Vai se fuder, George Lucas. Cara, na verdade, o Mestre Splinter, ele faz o papel do George Lucas. É verdade. A gente grava com o George Lucas, só que a Mestre Splinter vai e dubla tudo. E dubla, né? But the second time I have control the match. Termino então com o nosso último e-mail da nossa leitura de e-mails supimpa aqui no Bate Frente Soco. Supimpa. Supimpa é um termo muito irado, né, cara? Enviado por Cavaleiro Kong, a.k.a. Fred. Fred. Fred, né? Fred. Olá, galera. Esse é o último e-mail atrasado. Por que atrasado? Porque ele é aquele ouvinte das antigas que corre devagar e vai ouvindo os podcasts sempre com atraso, mas ele fala, estou cansado. Ah, entendi. Compreendi. Esse é o último e-mail atrasado. Já estou escutando o da LucasArts. Então aí vão algumas sugestões de crossovers. Pô, esse de crossovers a gente gravou, tipo, há 4 anos atrás, né? Mais ou menos. Primeiro que 4 anos atrás é pleonasmo, está errado. Foda-se você. Segundo, que eu não lembro. Zelda mais Donkey Kong, igual a Cavaleiros Kong. Misturar as habilidades de Guerreiro do Link mais as habilidades dos Kongs daria um bom jogo, com certeza. Com certeza. Com certeza. Aí, com certeza. Com certeza. Bate do chão com o Donkey, joga o inimigo pra cima e finaliza com uma espadada, entre outras possibilidades. Nossa senhora, cara. Poderia ser 2D side-scrolling tipo DK ou 3D mundo aberto como Zelda, que seria bom do mesmo jeito. E, cara, em algum momento a gente pediu pros ouvintes darem sugestões de crossover. Sim, sim, sim. A gente mandou muito mal de pedir sugestões. Então, os nossos que a gente gravou já estavam ruins o bastante, cara. Exatamente. É, a gente não, vocês, né? A gente tem nada a ver com isso. 2. Chrono Trigger mais Skyrim. Sei que vocês têm um pouco de preconceito contra Skyrim. Um pouco é uma palavra forte, eu diria. Mas a sandboxização do jogo é incrível. Incrível? Incrível. Ei, Fred? É incrível. Fred, é incrível, Fred. O ambiente é gigantesco com gráficos excelentes, o que deixa a exploração muito mais interessante. Bom, isso é verdade. Outra coisa que me impressiona no jogo é a velocidade da ação. Você tem que usar seus poderes com bastante agilidade e seus inimigos não ficam de bobeira te esperando decidir o que fazer. Tudo isso fosse aplicado em um remake de CT. Nossa senhora. O resultado seria incrível e, de certa forma, seria mesmo. A possibilidade de explorar o mundo e apreciar o cenário, mais agilidade nas batalhas, que, de certa forma, já é presente no CT original. É verdade, porque tem aquele modo que os inimigos não esperam você fazer, né? Eles saem quebrando foda-se enquanto você tá escolhendo as opções lá. Apesar de ser... de menu. Além disso, seria ainda melhor ainda se o... Caralho. Seria ainda melhor ainda. Além disso, seria ainda melhor ainda se o jogo permitisse jogar com outras pessoas. Cada um controla o personagem e haveria a possibilidade de combinar magias como no original. Cara, o que essas pessoas bebem, cara? Imagina magos lá mandando um Fujoda. Nossa, cara. 3. Ideia do Daigo de Shinobi mais Ninja Gaiden expandida. Cara, é tipo a ideia do Daigo genial de juntar dois jogos que são iguais. É se limitar apenas dois jogos. A ideia é boa, mas tem potencial infinito. Quer dizer, desculpa, mas tem potencial infinito. Dá para jogar os personagens de Metal Slug na parada, contra Final Fight e muitos outros. Tipo Kirby, Hello Kitty, Sherlock Holmes, sacou? Tinha pensado numa justificativa tipo do Super Smash Brothers, mas acabei tendo uma outra ideia muito mais maluca. Caralho, ele vai dissertar sobre isso aqui. Tá bem. 2000XX. O Congresso americano aprova uma lei que bane todo e qualquer tipo de jogo da sociedade, motivado por mais um ataque violento de jovens supostamente causado pela exposição excessiva aos jogos eletrônicos. Assim, o governo devolve... Caralho. O governo desenvolve uma poderosa arma contra os jogos, um vírus que afeta todos os jogos e os torna impossíveis de serem jogados, pois eleva sua dificuldade a um nível extremo. Pô, é um bom roteiro, por enquanto, cara. Vamos continuar. Contudo, no meio de toda essa conturbada situação, eis que surge uma esperança. Dedicados hackers gamers desenvolvem uma maneira de transportar personagens de um jogo a outro numa tentativa de combate ao vírus. Cabe então a vocês, jogadores, meio que seus personagens favoritos, descobrir a origem desse maléfico vírus e garantir o futuro dos jogos. Porra lá! Genial, cara! Bom, hein? Aí, me amarrei. É, inclusive, isso dá uma desculpa pra fazer os outros dois crossovers que ele quis. É verdade, dá uma desculpa pro infinito, cara. Ele pode você pode fazer onde está Carmen Sandiego com Solid Snake, por exemplo. Sim, cara. E fazer um jogo hentai ainda. Aí, no caso, você poderia pensar com Shinobi, por exemplo. E no meio do jogo, alguns personagens seriam possuídos, bem no estilo Matrix, aumentando a dificuldade do jogo. E se você conseguir sobreviver e passar de fase, pode pular para outro jogo que quiser. Assim você joga cada fase de um jogo e vai salvando os personagens. Caraca! Ah, Link, fala. Mas aí, eu vou te falar que essa ideia dele remete muito a uma parada que eu pensava quando eu era criança. Não sei se eu falei em um dos podcasts mega antigos que a gente gravou, já nem lembro. Mas quando eu era criança, quando eu zerava um jogo, era pré-internet, né? Pré-tudo. E você mal conhecia pessoas que jogavam os mesmos jogos que você, na época do Phantom, tá ligado? Aí eu jogava. Quando eu pensava assim, cara, imagina, eu acho que vai ser tão fora quando eu zerar que esse jogo vai me dar a opção de jogar qualquer jogo que eu quiser. Zerou, pode jogar outro jogo, moleque. Eu jurava que podia acontecer isso. E eu nunca conseguia zerar um jogo lá, sei lá, Mega Man 2, Phantom. Eu também. E eu achava assim, cara, eu vou zerar esse jogo, moleque. Eu vou poder jogar qualquer um, vou poder jogar Super Mario 3, moleque. Que foda. Ia ser irado, cara, se você zerasse um jogo e ele se transformasse em outro jogo. Pois é, eu pensava nisso porque tinha aquelas fitas que eu acho que eram piratas, né? Não sei, que você botava e tinha uma porrada de jogo. Podia escolher pra jogar? Ah, tá ligado. Eu achava que ia rolar uma parada assim, só que você tinha que zerar um jogo pra desabilitar a opção da fita. Desabilitar é foda, cara. Mas beleza. Enfim, aí você vai jogar, vai ser um monte de personagens. DK, Link, Mario, basicamente o time de Super Smash Bros. Completo. Mas de todos os jogos do universo. Claro, né? Por que não? Já que é pra sonhar. E a batalha final se daria em uma fita de Shaq Fu. Aí, muito foda, man. Muito foda, sério. Aí, a gente tem que começar a não ler esses e-mails e guardar pra no próximo banco de ideias de como ficar rico. Aí, vamos botar essa porra no Kickstarter pra ver se alguém... Ah, cara, essa porra. Aperta, dá Ctrl C, Ctrl V, cara, agora. É isso aí, ele agradece. Foi mal pelo e-mail grande. Não, não desculpa. A gente não desculpa e-mail grande. A gente vai... Vou anotar seu nome aqui. Como é que é seu nome? Cavaleiro Kong, também conhecido como Fred. Fred, qualquer outra Fred. Coisa. É. A gente vai anotar aqui com uma lista dos filhos da puta que mandam e-mail grande. Aí o seu próximo e-mail a gente vai limpar a bunda com ele. Depois vai ler, claro. A lista de e-mails para limpar a bunda do Senhor Eternidade. Se você quer que o seu e-mail limpe a bunda do Senhor Eternidade, mande seus e-mails para onde, Senhor Eternidade? Você manda seus e-mails para... Caralho. Eu gosto de jogos, arroba baixaolitsoco.com. É isso. Tem caralho. É isso aí, siga-nos também no Twitter. Twitter é twitter.com/baixofrentesoco, facebook.com/baixofrentesoco, fenixel.com.br, sei lá, foda-se, abraço. Um abraço. Amigo, fala aí, quase cara. Chileno agora. Foi bem, gostou da sua viagem? Foi maneiro lá? Foi muito bom, cara. Cair de bunda na neve é uma sensação incrível. E as chilenas? As chilenas são... Cara, tem dois tipos de chilenas. Aquelas que as o pessoal associa... As né? Igual a qualquer lugar. Aquelas que o pessoal associa com o pessoal mais do norte, da América do Sul, né? Os colombianos, os peruanos. Tem aqueles traços mais indígenas, o pessoal mais moreno. E as de ascendência mais europeia. Das duas tem gostosas, bonitas, feias. Tem de tudo. Mas as brasileiras são insuperáveis. Cara, lá no albergue, brasileiros dominavam tudo. Eu achei que você ia falar que a chilena se divide em dois grupos. Acho que eu peguei e acho que eu não peguei. Sendo o segundo grupo bem menor do que o primeiro. Sendo o segundo bem menor do que o primeiro, tipo, é que eu não gosto de ficar me gabando, né, cara? Mas pra isso eu tenho amigos como vocês que fazem esse trabalho por mim. Muito obrigado. É tipo isso mesmo. Mas e Lapso, elas gostam de JRPGs? Gostam, as mina pira nos JRPG lá no Chile. Inclusive tá rolando lá no Chile agora, eu não lembro quando, mas é um tal de Fast Game 2012, lá em Santiago. Olha só. Aí, tem vários outdoors lá. Mesmo. Tem um JRPG lá no Chile que você tá numa caverna. Tem que esperar chegar uma cápsula, entrar na cápsula e sair da cápsula um por vez. Depois ficar três vezes sobrevivendo na caverna. Nossa! Isso. Pô, esse é um intrínseco bom de sucesso, up, cara. Foi o maior dungeon crawl. Brindando bastante dentro da caverna. E lá, matando torqueira, matando rato gigante, é isso aí. E lá, se você fosse explicar pra uma menina chilena que você conheceu nessa viagem, que fala português, deixando bem claro que eu não quero você arranhando um portunhol, o que é um JRPG? É oficial da galera, parceiro. JRPG. Diga pra uma chilena que você conheceu agora em sua viagem o que é um JRPG. Esse termo JRPG, ele existe há pouco tempo, mas nós vamos lembrar aí quando a gente tinha 11, 12 anos, o Dago tinha uns 13, 14, que era um ano pra trás da gente. Ah, muito obrigado. Pô, esse termo não existia, né? Ninguém falava, me empresta esse JRPG aí, Final Fantasy VII, pra eu jogar. Era tudo RPG. Essa porra desse termo nasceu de uns anos pra cá, né? Nessa galera de internet, de sites especializados, pra fazer diferenciação entre uma coisa e alguma outra coisa não definida, que só veio existir algum outro tempo depois também. Então, essa coisa de RPG acaba sendo um termo pra caracterizar mais uma indústria particular, geograficamente, a indústria japonesa de jogos de videogame particulares que fazem RPG, das outras, que não são japonesas ou que são ocidentais, de modo geral, que fazem RPG. E aí você acaba perdendo uma série de coisas no meio do caminho, porque, por exemplo, qual foi o primeiro RPG não oriental que a gente conhece aí em jogos de videogame? Eu não consigo lembrar um que seja mais antigo do que 10 anos, talvez. Então, acaba sendo um termo meio estúpido. Eu não acho. Mas que pra... ele é estúpido se for usado, se ele foi, tivesse sido usado na época da nossa adolescência. Mas hoje em dia, eu acho interessante você usar essa expressão, porque ela difere dois tipos bem diferentes de RPG. Os dois não deixam de ser RPG, mas é como se fosse uma ramificação, fosse um tipo de RPG, entendeu? Uma modalidade. Será? Mas aí o que acontece? Essa coisa de que a gente começou a chamar de RPG de uns tempos pra cá, são Final Fantasy, Dragon Quest, esses aí que o pessoal sempre associa como RPG japonês, meio que intuitivamente, né? Porque sabe que o jogo é japonês, etc. Se tu for pegar um Demon's Souls ou Dark Souls, aí tu meio que cai, essa porra cai por terra, né? Porque é meio que back to the origins, assim, RPG mesmo, mas isso fica porra, pra depois. Demon's Souls, Dark Souls tem ataque, magic, item? Porra, é não, turno? Não, mas seja bem. Não, é pô, mas é parecido com um RPG tradicional, pô. E é japonês. japonês. Mas o próprio Final Fantasy, o Dragon Quest também são. O que acontece? Essa coisa que a gente hoje chama de RPG de uma forma assim meio genérica, isso aí é remonta aos jogos Final Fantasy, Dragon Quest, etc. Mas isso aí tudo começa com RPGs que se chamavam de RPGs pra console. Porque na época, assim, existia uma diferença bem grande dos RPGs de console, na época o Nintendinho, e os RPGs que eram feitos pra PC. Esses RPGs feitos pra Nintendinho, pra consoles em geral, eles tinham um grande aspecto de roteiro dentro do jogo, ou a história do jogo fazendo parte da mecânica. Enquanto esses jogos de PC não tinham esse caráter tão forte, eram mais exploradores de dungeon mesmo, você ficava lá explorando dungeon o tempo todo. Enquanto o objetivo nesses RPGs de console estava em avançar na história, em avançar na história do personagem, nesses RPGs de PC, o objetivo era, por exemplo, o RPG de Senhor dos Anéis, que tinha pra PC, o objetivo era você pegar os 7 personagens lá e carregar um anel do condado até o vulcão maluco lá, que eu não lembro o nome. Se morresse em 6 e você chegasse lá, enfim, com o Boromir, foda-se, ganhou o jogo. Então a história não era tão importante, o importante era o objetivo. Já nesses RPGs de console, não. Eu acho que esses RPGs, mas aí, nessa época de RPG de console, falaremos sobre isso, mas eu acho que a grande importância que eles trouxeram pro mercado de jogos foi a ênfase brutal na história, né? No desenvolvimento de uma narrativa, dos personagens. Ó, no bardo, cadê você? Narrativa! Pra entender essa questão, a gente tem que ir lá pros primórdios desses RPGs programados pra computador, de forma geral. O primeiro que se tem notícia, assim, o que o pessoal estabelece como padrão de primeiro RPG de computador, etc., é o Wizardry, que saiu pro Apple II, né? Computador da Apple, por isso esse nome é Apple II. É, lá em 80 e pouco, 84, 81, não lembro agora a data. Na época que você tinha jogos de computador pra Mac, né? porque a parada era Mac. Né? Então o Wizardry sai em 81, acho que 81. Apple II é 81. Ele foi programado por três caras lá da Cornell, da grande universidade americana até hoje, e assim, não se levava tão a sério, né? Não era uma coisa que se levasse a sério pra caramba, né? Tanto que depois ele veio fazer mais sucesso no Japão do que em outros lugares do mundo, porque no Japão a tradução acabou que modificou muita coisa do jogo. Então, por exemplo, o jogo tinha um item chamado Blade Cuisinart, que no Japão virou um item que era assim, uma lâmina forjada pelo ferreiro chamado Cuisinart. E as minas piram nas lâminas do ferreiro, né? Principalmente as minas japonesas. Não, quando na verdade esse Cuisinart, na verdade, era só uma piada com o nome de uma marca de liquidificador americana. Não tinha nada de sério no jogo. Mas aí um fã desse Wizardry foi o cara que acabou estabelecendo toda essa história que a gente vai discutir aqui durante 2 horas de JRPG, porque ele, como fã desse jogo e fã de D&D, ele criou um jogo chamado Black Onyx, que esse sim. Fala de novo, Black Onyx. Ele foi o cara que travou. Puta, várias vozes em cima dele falando, né? Black Onyx. Fala de novo aí pra você saber. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. Black Onyx. O Black Onyx. Black Onyx. 84 lançado no Japão. Cara em a boca. O Black Onyx lançado em 84 no Japão. Esse sim começou toda essa história de DJ RPG. Só que esse Black Onyx, DJ RPG, não tinha porra nenhuma. Porque o programador dele, o Hank Rogers, era um cara que era holandês, filho de indonésios, criado em Nova York, que tava só passeando no Japão e falou, vou lançar a porra do jogo aqui. Fez um sucesso do cara. E aí o cara holandês, indonésio, americano, japonês é que criou essa porra toda de RPG. Pra qual jogo? Japonês, a princípio. Black Onyx. Black Onyx. The Shadow. Esse jogo, vocês podem procurar no YouTube, porque tem gameplay dele, eu até dei uma assistida, porque eu nunca joguei, nem vou jogar. É um jogo, como esses primeiros eram de RPGs pra PC, jogo de exploração, de dungeon crawler mesmo, né? Então você ficava lá, você criava um personagem com atributos igualzinho D&D, só que no computador. Ia lá explorando cavernas infinitamente. E o máximo que você tinha de história nesses jogos era você pegar o manual e ler, história. Você é um guerreiro destemido que está desbravando uma caverna com sua tocha e sua espada. Consiga seus objetivos e foda-se. Então a história não fazia parte. Porra. Mas aí os RPGs começaram esses RPGs de computador começaram a fazer sucesso no Japão, etc. E nessa época, um carinha que era formado em literatura, chamado Yuji Horii, trabalhava na Enix, que era uma empresa de jogos de videogame, né, que depois veio a ser muito famosa. E ele, à época, inclusive, escrevia uma coluna de videogames pra Shonen Jump, que era e ainda é o maior hebdomadário de quadrinhos do Japão. Fora, e esse cara, hebdomadário? Puta hebdomadário? Que pariu! Hebdomadário? Dromedário? Black Onyx? Black Onyx. Hebdomadário. publicação semanal. Dromedário. Dromedário. Black. E o Yuji Horii tava querendo fazer um RPG lá na Enix e ele queria introduzir essa questão da história, de contar uma história dentro do jogo. Porque ele é formado em literatura, era escritor, era amador, escrevia essa coluna pra Shonen Jump. Daí ele queria colocar nesse jogo o aspecto artístico também forte. Mesmo que não, fosse. Não, ele tava, né, era frustrado que não tava trabalhando na área dele. Também, né? Ele queria contar essa história. O Kojima também é assim. E ele queria contar uma história pro jogo, etc. E como ele tinha muito acesso ao pessoal da Shonen Jump, né? Ele trabalhava lá. Então ele convidou o artista do que era então o principal mangá da revista, que era o Dragon Ball. Então convidou a Akira Toriyama a fazer a arte, que na época foi simplesmente a arte da capa, porque no Dragon Quest, o primeiro, é só isso que você tem de Akira Toriyama, porque o gráfico ainda é bem... Os inimigos, cara. Né, sim, mas... Os inimigos, mas não passa pro jogo. É, não chega a passar pro jogo, né? O gráfico de Dragon Quest 1 é 8-bitaço, né? Oito bitoca. É que 8 bits de raiz mesmo, moleque, visando o drible. Então não tem grande detalhe. Mas a grande contribuição dele, e ele conseguiu, e ele começou a redefinir um gênero, a criar um gênero, talvez, né? Que é esse RPG de consoles, que é essa coisa da história estar dentro do gameplay. Então você tinha um personagem que eu digo, tinha... Eu digo que é mais hibridação. É, essa hibridização, talvez, né? Porque nos RPGs de PC anteriores, você criava um personagem que não tinha voz própria, não tinha porra nenhuma, e você andava com ele em primeira pessoa, você nem via e distribuía pontos pra ele. Matava. Morria, se morrer, morreu. Né? É. Então você cria cria esse gênero em que você coloca a história dentro da mecânica do jogo. Entendi. É, pra fechar, né, o encadeamento das coisas, fazer uma árvorezinha, né? A gente tem o D&D, o pai de todos os RPGs, ou mãe de todos os RPGs. De todos os RPGs, de todos os gêneros, né? De todas as porras. Todos os gêneros, dos jogos de interpretação. D&D, aí você do D&D puxa esses RPGs eletrônicos, de modo geral, programados em computador, etc. Aí você puxa duas vertentes. Esses que durante muito tempo a gente chamou de RPG de console, e de novo, essa definição por plataforma já não faz mais sentido. RPGs de console, que são Final Fantasy, Dragon Quest, etc. E os RPGs de PC, que são esses mais baseados em exploração, que hoje em dia são representados pelos MMOs, são um excelente exemplo. Você não tem, não me xingue não, mas não tem grande desenvolvimento da história dentro da mecânica do jogo. Você cria seu avatar e vai explorando. Oi? Baldur's Gate é um tipo de jogo antigo que já tem um pouquinho de dinâmica de história. Baldur's Gate é bem antigo, Dali. O Baldur's Gate não é tanto de exploração, assim. Ele tem, até porque ele é bem enraizado no D&D, né? Então, talvez ele seja um exemplo muito bom do máximo de hibridização, né? Você consegue bem no limiar entre as duas coisas. Talvez você consiga botar ele bem no meio do caminho, assim. Foi um exemplo realmente muito bom. É. Tanto o Baldur's Gate... Baldur's Gate é D&D, né? É, exatamente. É D&D. Todos esses aí, que são bem baseadões em D&D mesmo, são bem o limiar entre as duas coisas, né? É, que são 50 tons de cinza. Ave Maria. Até você vai ler essa merda? Mas vamos lá. Vamos focar esse programa nos jogos eletrônicos, né? Nos RPGs que foram ligados, que foram passados para os videogames e que nós podemos apreciá-los ao longo das nossas vidas de jogadores de juegos. E eu gostaria de pedir para você me ajudar aqui, Mamute, a definir como era o esquema, o que caracterizava, né, um jogo de RPG em outrora. Quais eram as características mais marcantes, tanto de jogabilidade quanto de história, de personagens? Como era, mais ou menos? Outrora quando? Outrora... Isso. Outrora e futuro rei. Tipo, quando a gente era, você um pouquinho mais adolescente e eu ainda um pouco moleque. Vamos lá, Super Nintendo e PlayStation 1 e 2, assim. Tá. Não, PlayStation 1 só. Super Nintendo e PlayStation 1. É, foi o 2 ainda. Basicamente, o que caracteriza esse tipo de jogo, assim, é você ter, primeiramente, um personagem que não fala nada. Abre a boca. Mentira, porra. Cara, o que basicamente determina, caracterizava esse tipo de jogo, assim, a começar, eram algumas coisas bem claras, assim, que tangem, não, diz respeito à mecânica de jogo e narrativa, né? A mecânica de jogo era basicamente exploração em world map, assim, né? Você tinha um mapa, você ia de uma cidade pra outra, encontros aleatórios, batalha, fazer level up, uma batalha que muitas vezes é em turnos, né? A maioria dos RPGs, eles eram batalhas de turno, né? O que acontecia? Você tinha um menuzinho lá com opção atacar, mandar magia, usar item e algumas outras variações, né? Sei lá. E nessa época... É, mas recurso na época, o que era maneiro, é que na verdade você tinha já a parada do real-time action lá, né? Você tinha a barrinha que enchendo muitas vezes, e aí quando ela chegava no final, era ação do seu personagem, mas seu personagem agia junto com o inimigo, não tinha exatamente uma ordem se o inimigo atacava antes de você ou não. Battle, você tá falando. É, exatamente. Isso era uma das coisas. Já é a invenção da Square. Mas já acontecia no Super Nintendo, né? Sim, isso começa no 3 ou no 4, agora não lembro. 3. Eu nunca conheci a barrinha. Nunca fez sentido. O 3DS com certeza tem isso. Tem. Mas é remake, né? O 4 certamente já tem. Não, o 4 do Super Nintendo tinha, mas eu tenho quase certeza que o 3 de NES tinha. É, eu também acho que tinha. Isso era uma forma, na minha opinião, pra tentar deixar o jogo um pouco mais... Dinâmico? Dinâmico, exatamente. Porque se você parar pra deixar só turno, fica um jogo bem cansativo. Eu vou te falar, eu gostei muito de Lunar. O Mamute deve ter jogado esse jogo. E é um jogo com uma história bem legal, personagens bem interessantes e tal, com uma mecânica de turno. Mas é mecânica de turno mesmo. É tipo, você ataca, depois o inimigo ataca, depois o fulano ataca, depois o outro ataca. Quantas vezes, mesmo eu gostando muito desse jogo, eu dormi jogando, cara? A questão da mecânica de turnos, ela falha no momento que você quer diferenciar os personagens em relação à velocidade de ação, velocidade de pensamento. Quando você diz, porra, enquanto um monstrão grandão lá vai atacar uma vez só a cada não sei quanto tempo, o cara lá ninja vai atacar diversas vezes muito mais rápido que o cara. Então você pode fazer de duas formas. Ou você permite que o cara, num turno, quando o cara clica lá em ataque, na verdade tá dando milhares de ataques, que é um pouco o que acontece no D&D clássico. O cara rápido, ele vai dar mais ataques naquele turno, só que é um turno só. Ou você cria essa ideia de variar, né? Tanto que quem joga tabletop RPG, que tá acostumado com RPG de mesa, e jogou Exalted, da transição do segunda edição de Exalted pra terceira, desculpa, da primeira pra segunda, você tem uma transição do turno pra um action-based. Uhum. Você passa a ter uma variação de tics. Exaltado. Então, é uma tendência, né? Você dá mais liberdade, deixa o negócio mais dinâmico, mas ele advém de uma limitação de você diferenciar os personagens. Mas olha só, mas vou te falar, Final Fantasy X tem um esquema bem interessante, que você tinha uma batalha de turno mesmo, e você tinha num canto da tela ali, mostrando os itens, a ordem de batalha, tipo, fulano vai bater primeiro, depois ciclano, depois o boss, depois fulano de novo. E às vezes, por exemplo, o Tidus era um personagem rápido. Então às vezes era Tidus, depois o Auron, depois o Tidus de novo, depois o boss, depois o Tidus, depois o boss, entendeu? Depois o Auron. Isso me lembra Grandia 2 também, você vê a barrinha piscando pra quem vai chegar mais rápido na hora de bater. Uhum. Aliás, outra coisa interessante também é Xenogears, falando nesse negócio de velocidade, enquanto o Fei, não sei se vocês já jogaram Xenogears, uhum. O Fei dava um ataque... Eu joguei, mas eu assisti o jogo inteiro. O Fei dava um ataque, só um turno, só o Citan dava 5, 6. Velocidade. Essa parada, cara, que o Mestre Splinter comentou da velocidade, eu não cheguei a jogar a primeira versão do Final Fantasy 1, mas no Final Fantasy 1 ele tinha muito essa parada, né? O medidor de velocidade era, na verdade, a quantidade de hits que o seu personagem dava, né? Ele batia e aparecia lá, 7 hits. Aí tu fazia sempre o level up e tal, se você tiver, por exemplo, um cara que era ladrão, o cara compensava o dano dele, que ele não tinha no músculo, na velocidade. Então ele podia bater, sei lá, 10 hits enquanto os outros estavam dando 6 e ele dava mais dano, né? Proporcionalmente e tal. Tinha essa parada, que muda depois com a parada do tempo, assim, da batalha. O andamento fica muito diferente e, enfim, surgem vários caminhos, né? Agora, vocês acham que essa questão da jogabilidade deixava o jogo algumas vezes mais complexo, afastava algum público? Por exemplo, a gente era criança, a gente não entendia muito inglês. Você acha que esse era um fator crucial pra você gostar ou não gostar de um JRPG? Não, vamos falar de RPG, porque naquela época era RPG. Não, pô, joguei Pokémon em japonês sem entender porra nenhuma. Lendo só o... Eu ia lendo o detonado. Quando eu via o que tava fazendo, falava, agora vá pra cidade tal que você vai salvar o Bulbasaur. Beleza. Então eu ia lá e fazia uns negócios em japonês, mano. Pô, muito tenso. Eu joguei Wild Arms 2 em japonês, cara. Entendi nada. Eu comecei o 2 em japonês também. Mas que diferença, né, cara? Eu não entendi inglês também. Eu joguei Final Fantasy 8. Eu joguei Final Fantasy 8 em japonês, olhando revistas de detonado também. Entendi. Joguei Mario Smith em japonês, mano. Ah, vai merda. Faça o favor de a merda. Essa coisa da mecânica afastar público ou não, isso não faz sentido, né? Mas na verdade não faz. Porque o que acontece? É, a ideia do Yuji Horii, que foi o cara, vou estabelecer ele, vou dar ele o título de criador do gênero, tá? Porque o primeiro jogo foi ideia dele, por assim. Mas a ideia dele fazer o Dragon Quest do jeito como foi feito, e depois o último, quando foi portado pra Nintendinho também, ficou meio parecido, diferente de como era no PC, era exatamente simplificar a mecânica. Porque a questão do... O problema que ele via nos RPGs anteriores é que você era uma primeira pessoa andando numa caverna sem nada, sem um mapa, sem auxílio, sem porra nenhuma. Você era alguém entregue a se perder no meio do nada. Então a questão dele colocar a história e etc. era exatamente visando a criar atrativos pra a pessoa não ficar limitada àquele tipo de jogabilidade de andar, achou alguém pra bater, bate. Anda, bate. Então não vejo isso como um separador de um limitador de público. Talvez pra gente aqui no contexto nosso aqui de brasileiro, faça alguma diferença, né? Porque não vinha na nossa língua nativa. Embora no nosso caso aqui, todo mundo aprendeu o inglês que sabe com o videogame, né? Não adianta nem fingir que não foi porque com foi. Com certeza. Não, eu, no começo eu não entendia e esse tipo de jogo me motivou a aprender. Foi uma motivação foda, me ensinou muito, corri atrás e quando eu consegui jogar um jogo que eu entendia 100% sem ler, em tradução, sem nada, porra, eu falei, fuck yeah, videogames. Pois é, então, o dicionário de inglês que eu tenho, que é um Oxford azul, eu tenho porque eu comprei ele em 98 pra jogar Final Fantasy Tactics, porque a linguagem era muito rebuscada, e aí eu tinha muita coisa que eu não entendia, não entendia porra nenhuma. E hoje em dia é boom, né? Bota no Google Translate, foda-se, mas em 98 não tinha nem computador em casa. Então assim, é uma coisa que ajudou muito. Agora, no contexto geral, se você levar pra uma criança americana, foda-se a porra do negócio tá em inglês, né? Até o mendigo fala inglês nos Estados Unidos. Então, assim, não separava. Isso que você tá falando é engraçado. Assim, eu sou, pô, o filho mais novo de quatro irmãos, né? E um dos meus irmãos mais velhos, eles pegaram, né, o Nintendinho e tal. Também, mas isso é outra história. A verdade é que eles jogaram o Nintendinho e um desses meus irmãos, ele jogou Dragon Quest 1 inteiro com meu pai lendo pra ele o que tava escrito na tela, que ele não entendia. Porra, que pai, hein? Que pai. Eita, cara, Palmas, porra. Na moral, sério, parabéns, cara, parabéns. E assim foi porra, com o Dragon Quest. Apoiou o Vitor, quis virar ator, leu o jogo pro cara. Esse é um pai mesmo, cara. Puta merda, cara. Não, é isso, Shining Force 1, Shining Force 2, que enfim, acho que ainda nessa época ele ainda lia algumas coisas e tal. É bem assim, cara. O Ninja Inimigo, quando for pai, cara, ele vai ler também, mas vai ler, vai falar, poxa, me dá o controle rapidinho que eu vou te mostrar uma parada. Deixa eu passar essa fase pra você. Não, meu irmão, eu vou doutrinar o meu filho pra quando eu estiver jogando jogo de luta, ele sentar do meu lado e falar, tu não sabe fazer isso não, meu pai, deixa eu mandar um secretão pra você aí. Você vai treinar ele pra falar que nem um pivete da esquina também? Meu irmão, eu vou fazer o teste do filho, moleque, é o trial, eu vou largar ele uma semana num fliperama da rodoviária e só pegar ele depois. Caralho! Clenados, a gente tava falando aqui agora das mecânicas de um RPG em outrora, né, na época do Super Nintendo, PlayStation, a gente tava falando daquele tipo de batalha de turno, aquele tipo de ataque, magia e tal. Certo. E eu queria fazer uma pergunta pra você agora. Você, quando jogava esses RPGs, o que te interessava mais? A história por trás do jogo, todos aqueles personagens, toda aquela narrativa maneira, aquele desenvolvimento dos personagens, ou a jogabilidade? O que atraía era, porra, eu me amarro nessa batalha de turno, nessa customização dos itens, nessa porra de magia foda aqui. Vamos lá, as duas coisas. Por quê? Você teve momentos diferentes do Super Nintendo, NES, Mega Drive, toda essa geração do 8, 16 até os 32-bits que definiram o que era o RPG tanto ocidental quanto japonês que a gente jogava, certo? Uhum. A gente tinha tanto essa parte por turnos do Final Fantasy, do Dragon Quest, especialmente do Dragon Quest, que botava você de frente pro bicho, né? Você não via o bicho como um jogo de miniaturas, né? Você não via o seu bonequinho e o bonequinho do inimigo. Você via o inimigo de frente, como se fosse você enfrentando. Você tinha isso no Phantasy Star também. Então era uma coisa legal. Você via seu personagem de costas, pelo menos. É, tinha um que você via ele como se fosse um wireframe, né? Ah, não, esse é o Shadowrun. Shining Force é assim também. Shining Force. É engraçado não, você Shining falar Force isso. Não, cara. Shining Force é meio que o cara de costas. 2,5, né? Ele de diagonal, assim. Isso, de lado. Em perspectiva. Mas, Gleraz, é legal você levantar esse aspecto, que eu acho que esses jogos, eles davam um toque artístico muito grande na hora da luta, o que eu gostava muito, porque sempre que começava a luta, a parada ficava mais bonita. Nem se, por exemplo, Final Fantasy IV, você tinha os inimigos que, quando apareciam, eram monstros mega desenhados, assim, bem diferentes daqueles pixels que eram os personagens. E Final Fantasy VII, por exemplo, você tinha aqueles gráficos de Lego, que os personagens eram Lego. Playmobil. E quando eles entravam na luta, na batalha, era tudo mais bem definido. Os personagens tinham rosto, entendeu? Era spritezinho. É. Ah, era bem melhor do que quando você tava no Overworld, né? Uhum. Mas, pô, nossa, calma aí, que a gente tá falando de duas situações diferentes. A gente tá falando do RPG 2D, né? Tipo, no máximo ele botava um 2,5D. E a gente tá falando de quando a gente entrou pra era 3D, que, pô, teve aquele problema inicial, né? Que não era tão potente. Você tinha o quê? O PlayStation 4, PlayStation 1 eram 4 MB de RAM. Uhum. E a parte de vídeo dele devia ser bem menor, ou compartilhado. Então, você tinha muito espaço pra trabalhar aqui, ó. Não, mas... Não, ele era melhor pra 3D e pra 2D ele era uma merda. Olha só, peraí, o PlayStation 1? Pô, tinha muito jogo 2D bom nele, cara. Mas não, ele era ruim, assim, ruim em comparação com o Saturno. É, gente, pelo amor de Deus. Não, se pô, lunar, cara. É, mas isso não importa. Vocês estão pensando assim... Vocês estão pensando, os gráficos eram meio ruins. E se você olhando agora, cara, se você se transportar pra aquela época, na época que você pegou o PlayStation, na época que você pegou, sei lá, o Nintendo C4. Nintendo 64. Não, mas olha só, Nintendo 64, quando você, tipo, chegou Quest 64, você falava, caraca, finalmente eu vou poder jogar sei lá, RPG. O Quest foi antes do Zelda, certo? Uhum. Foi. Então, finalmente você ia ter um RPG que você vê o seu personagem em 3D se movimentando no mundo de fantasia, que você fala, caraca, vai ser muito melhor que Final Fantasy, vai ser irado. Ah, claro, também no Nintendo 64. Foi aquela decepção, né? Tipo, ainda mais que o sistema dele era ruim. Então, beleza. A gente tinha toda essa parte do gráfico ser bonito, dessa parte mesmo da mecânica, da luta, né? Que você tinha cada um deles trazendo de uma forma diferente. Tanto que, se você for comparar o Final Fantasy 2 com o Final Fantasy 1, você vê que mudou bastante coisa ali. Todo Final Fantasy... Na minha opinião, Final Fantasy é um dos jogos que mais muda de um pro outro. Por mais que as pessoas de longe falem, é a mesma coisa, eu acho muito ele tem a base. Ele tem aquela base dele que você vai falar, porra, isso é um Final Fantasy. Não, isso é um RPG. Sim, mas ele tem também essa variação que fica interessante. Tem uma série de elementos que te caracterizam como Final Fantasy. O que ele diz é que é na questão geral, não é na questão da mecânica. Entendi. Ah, tipo, também da mecânica. Você tem alguns elementos ali, como por exemplo, os atributos do personagem, que alguns permanecem, outros são adicionados. Por exemplo, o Final Fantasy 2, ele teve aquele esquema de você ficar evoluindo as skills. Tem gente que gostou, eu particularmente não gostei porque eu comecei a jogar foi pelo 4. Então jogar o 4, depois jogar o 1, o 5, você já tá mais acostumado a levelar, ter aquela parte do você subir nível nas classes e não subir nível em skill, né? Agora. Mas o 1 e o 2 são bem diferentes dos outros, né? A partir do 3 é que você consegue estabelecer um baseline mais definidinho pro que você define como Final Fantasy. É, o 1 e o 2 ainda são meio... O 1 quase não tem história também, né, cara? Ah, história. Você é o guerreiro. Buscar e salva o mundo. O 2 tem história, né, mais assim. O 2 tem até personagem, cara. Sim, tem aquela história bem definida, né? Tipo, você tem aquele príncipe. O que é o lance do 2? É o Guerreiro Cebola? Eu sempre rio desse nome. Não, o Guerreiro Cebola é do 3. O dois é o Kenfinho. Ah, o Furion. Furioniel. Mas então, essas coisas eram muito, assim, limitadas, né? Você tinha uma limitação ali no sistema, você não podia fazer uma coisa muito mega complicada como você teria depois com o Fallout, que você teria toda aquela customização do seu personagem. Uhum. Então, eles tinham que investir muito também na parte da narrativa, a parte da história, botar os gráficos maneiros e fazer você querer jogar aquilo até o fim. Dragon Quest, ele tem essa parte também legal, tipo, até hoje eu não consegui terminar, uma conversa com o Mamute, a gente tava vendo isso, ele queria me passar o save dele, eu falei, não, cara, eu tenho que me pegar um... Save, é isso mesmo. Esse negócio de passar save é zoado mesmo. Não, tem um vídeo aqui do meu gameplay, vou te passar. Cara, você não compartilha sua namorada, então você não compartilha seu save. Com certeza. Porra, no dia dia em que chegou um amigo meu lá em casa com o memory card do PlayStation 1, com o save dele, com todo mundo no level 99, com todas as weapons mortas, nego me esfregando a bunda do Sephiroth no chão, eu falei, meu irmão, não quero ver isso não, cara. Se você vem aqui mostrar que a sua namorada é gostosa pra caralho, eu não tô afim de saber isso não, cara. Você teve essa grande variedade de sistemas entre os próprios jogos de RPG de... Vamos falar do Super Nintendo, que eu acho que o videogame que realmente definiu o que era o JRPG, né? É... Mas, então, cara, ele definiu e o PlayStation, pra mim, aprofundou e evoluiu. É, o Super Nintendo, ele é da geração que chegou e falou, olha, isso aqui é um JRPG. Isso aqui é um RPG feito, sabe, por americanos, isso aqui é dos japoneses, isso aqui é dos europeus. Feito por americano, né? É. Cara, eu acho que do Super Nintendo... Lufia, a gente tinha muito pouca coisa. Lufia? Ah, não, peraí, Lufia era da... Não, Lufia eu acho que era japonês. Da Enix, né? Eu acho que americano tinha Shadowrun. Atlus, pode crer. A Atlus agora, realmente, ela tá o único representante de RPG fiel, né? Não, mas... tem a Square. Não, mas naquela época... mandou um abraço, cara. Naquela época tinha um jogo de Super Nintendo chamado Shadowrun, que eu acho que era um RPG americano. Que é baseado no Shadowrun. Exatamente, RPG, exatamente. Não sei o quê. É, outra coisa, o Luffy é da Atlus, a Atlus é japonesa, embora hoje em dia o braço americano seja mais forte, etc. Inclusive faliu já, né? E agora só tem americano. No podcast de RPG, a gente chegou a tratar dessa parte da evolução do japonês, do RPG japonês, né? Como o jogo de mesa. Eu acho que a gente só falou do RPG ocidental. A gente só falou do ocidental, até vale no futuro fazer um programa sobre suplementos japoneses, né? Até aquele de GURPS, né? O foda-se, não sei. É um GURPS japonês, inclusive, fez sucesso. Não, aquele que foi baseado, aquele que quando eles levaram o D&D pra lá, o tanto que teve adaptação dos livros do D&D, da arte toda, pra pegar arte estilo anime, mangá. Mangá. Teve, tipo, eu sou louco pra pegar um desses livros dessa época. Se eu for no Japão encontrar alguma loja até assim... Até mesmo o anime de Wizardry entra nessa parte. É verdade. O próprio Slayers. O Slayers era baseado naquele mangá que eles soltavam na Dragon Magazine japonesa. Uhum. E o Lotus War nasceu, né? É, Lotus War, ele nasceu jogando D&D, e aí eles montaram um sistema próprio pra poder comercializar. Uhum. Então você teve... o anime. Isso, aquele, os romances, né, e o anime, os ovos dele. Então você teve uma evolução diferente que caracterizou muita coisa do que a gente chegou a jogar com o Dragon Quest, com aquele da Capcom, que eu acho maravilhoso, Breath of Fire. Breath of Fire é muito foda. Então vocês estão citando um monte de jogos, né, tirando o Shadowrun, que a gente, né, que é um, realmente não é japonês, é da daquele Bean Software, que tá chamando americano, não, mas não sei. É europeu? Deve ser. A Bean era europeia. Australiana. Australiana? Isso. Não, faliu até também. É, você também. Claro. Fez o Shadowrun, né? Ele fazia coisas de Senhor dos Anéis também. Mas Shadowrun é um joguinho chato, cara. Eu o jogo, vou dar um sem dúvidas, mas o sistema, o pessoal gosta bastante. Eu nunca joguei, não. O sistema é maneiro. Não, o RPG é legal pra caralho. O pessoal que jogava muito, mas eu nunca cheguei a jogar, não. Agora, assim, porque, na verdade, também, a gente tá falando de RPG, mas num cenário geral, a grande maioria dos jogos naquela época não eram feitos fora do Japão. As grandes empresas que dominavam, porra, uma parcela absurda no mercado, Capcom, Konami, a Sega, a Nintendo, a Square, a Enix, são todas empresas japonesas. Então até apareceu uma outra aí, Interactive, não sei o que, né, que é a Blizzard hoje, que eu não lembro qual era o nome. Uma dessas aí era um joguinho aqui e outro ali que aparecia de empresas, assim. Sem contar que todas essas empresas, normalmente nasciam de pessoas que eram fãs desses trabalhos japoneses. Sim, e faziam poucos, e se mexiam um pouco com a parte do RPG. Né? Então o RPG foi bem dominado por essa questão das empresas japonesas. Até por isso que eu acho que esse JRPG não faz sentido nenhum. É igual você querer diferenciar quadrinho americano de quadrinho japonês. Pô. Essa diferença é numa indústria. Onde está sendo feito o negócio? Não tem nada a ver com isso. Crusher. Oi, fala aí. Quando a gente foi evoluindo os gráficos, a gente teve também uma evolução na jogabilidade dos RPGs. Você consegue lembrar de algumas evoluções dessas jogabilidades e apontar algumas que te agradaram muito? Cara, tem uma em particular que eu gosto muito, porque eu cresci na minha adolescência jogando Final Fantasy, né? Como todo mundo. Principalmente Final Fantasy VII. E tocando punheta. E, lógico. Básico, não precisa nem falar isso, né? Tipo Lockhart, todo mundo. E aí eu fui jogar Crazy Score, War bem depois, sei lá, bem depois que lançou até, eu acho que já tinha uns 22, 23 anos, e a jogabilidade dele de não ser de turno, eu consegui andar no meio da batalha, aquilo me deixou bem empolgado. É um jogo que até hoje eu gosto muito de jogar por causa desse tipo de batalha, né, essa jogabilidade diferente dos RPGs antigos, né, que eu tinha costume de jogar. Classezinha de Tales, né? É, exatamente. Sim, mas ele dava uma liberdade muito maior, né? Sim, podia andar pra frente ou pra trás. Esse elemento action RPG de você andar no Final Fantasy entra no Crisis Core mesmo, mas não é o primeiro, nem é o primeiro nem da Square que tem isso, né? Parasite Eve tinha isso. O Mana é tudo caracterizado por ser assim, né? Não tem nem... Final Fantasy XII não era assim também? Isso Final Fantasy XII você depois? Também anda, você sim. vaga pelo... É mais ou menos. É, Final Fantasy XII você menos, anda, mas para, tem aqueles turnos. Agora... Não chega a ser um Zelda, né? Mas também não... Não, mas um action RPG mesmo, pra mim, é Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, você tem aquela movimentação do personagem, você tem que ficar esquivando dos golpes, pular... Acho que é o Crisis Core, pô. Sim, o Crisis Core é pega bem assim exatamente. Do Kingdom Hearts. Pô, você nem pula no Crisis Core? Ah, cara, tudo bem, mas peraí, você não precisa. Pô, Pedro Henrique, pelo amor de Deus, quantas vezes você pula na sua vida? Quantas vezes você pulou hoje? Meu irmão... Ainda mais numa briga, tu vai pular numa briga, arriscar uma mão e pegar golpe? Se o cara tá jogando bola de fogo pra cima de mim... Agora, né? O cara tá jogando bola de fogo, invocando vento e o caralho pra cima de mim, óbvio que eu vou pular da cambalhota, moleque. Da cambalhota é uma coisa. Eu vou dar pulo duplo no ar. Óbvio. Não, não, se o maluco tá atacando bola de fogo pra cima de mim, eu assumo que eu posso dar pulo duplo. Vai se fuder, né? É o mínimo. E se ele tiver com lança-chamas na mão? Não, aí não é bola de fogo. É claro que é. Eu nunca joguei num RPG desse tipo que você pode se mover, mas eu... Tem uma inovação que eu não sei se nem se foi de Legend of Dragon. Provavelmente não foi, mas foi o primeiro que eu vi, porque eu não tinha PlayStation. Então eu vi na casa de um amigo meu, achei muito maneiro, que a ideia de você escolher o que você vai fazer naquele turno, né? Você vai atacar, vai usar uma magia, não sei o que lá. E você ter uma interatividade com aquela ação que você vai fazer apertando botões. Ou você tem que apertar o botão muito rápido, ou você tem que apertar os botões no timing certo. Você escolhe a ação que você vai tomar, mas a sua eficiência, a sua habilidade depois em apertar uma sequência certa de botões, ou então acertar o timing, vai modificar o efeito do golpe. Ou ele vai ficar mais forte, ou ele vai ser mais efetivo. Isso eu achei maneiro, que sai um pouco só da questão da estratégia, de você ficar escolhendo, eu vou mandar tal coisa agora, mandar outra, e você exige um pouco mais de interação com o controle. Cara, Legend of Dragon só tem uma coisa. Harpoon! Então, essa questão de você ter que manipular o controle em vez de só ficar apertando o botão e comendo pipoca, Final Fantasy VI já tinha, né, o Saving ou Edgar, um dos dois, né, o que é o Brawler. Save. Tinha que fazer os comandos. Você dava Hadouken Mario, com ele, né? O Mario RPG, se você aperta o botão na hora certa, dá dois golpes, dá dano duplo. Tá. Final Fantasy VIII. Chrono Trigger tem isso também, se você aperta o botão na hora certa, dá crítico. Final Fantasy VIII tem muito disso, por exemplo, o especial do Zell, você tem que ficar fazendo os comandos, o especial do Cloud, você Final tem que Fantasy, dar o trigger na hora. Depois que do Cloud, porra? Qual? Os Cloud, desculpa. A partir do Final Fantasy VI, cada Brawler em Final Fantasy tem essa questão, né, de você apertar botões em determinada hora. Não, a Tifa, por exemplo, a Tifa, quando ela dá um especial, você tem que fazer um slot machine lá dela pra... Tifa, Zé, o cara do 10 também, o esquisito lá. Todos eles passaram a ter. A Lulu tem. A Lulu tem. A galera ficou meio que virou padrão também. Na minha opinião, essas atitudes que deixam. Essas novas jogabilidades que deixam as lutas mais dinâmicas, elas são pra você tirar um pouquinho da monotonia da parada, né? Porque se você parar pra pensar, se você for jogar um RPG bem root, se for jogar Final Fantasy IV de Super Nintendo, deitado na cama, tu vai dormir, cara. Tu vai dormir porque é um jogo um pouco monótono. A não ser quando vai chegando perto do final. Porque no final é difícil pra caralho e cada luta com o mob random você tem que suar e chorar pra matar. Sabe como é que eu zerei o Final Fantasy 1? Cheguei cagando. Numa parte, sim, que eu tava falei, puta, eu tô precisando grindar. Que saco. Eu já tinha parado, sei lá, uns 3 meses por causa de cálculo 3. Ave Maria. Aí eu tive que jogar um emulador de Game Boy. É isso que tá, né? Aí os ouvintes estão se perguntando, será que o Killer Asus fazia cálculo 3 na época do Nintendinho? Não, nessa época ele fazia mestrado já, cara. Até hoje, né? Até agora aí, ó. Mas aí eu peguei, porra, emulador, Game Boy Advance, a gente vai lá até aquela tecla, faz aquele speed lá e fica segurando o A, né? Tipo, dane-se, vou aqui, na hora que eu morrer, eu dou um res nele, jogo Phoenix Down e pronto. Cara, sério, eu fiquei algumas horas, assim, por uns dias. Eu acho que eu fiquei uns 2 dias só com isso, assim, pá. E aí eu olhei e falei, beleza, já tô matando todo mundo, tá, agora eu posso aproveitar o jogo. Não, essa coisa do grind é complicado mesmo. É a pior parte, né? Ela é design, né? Mas aí que tá, é a questão de level design. É, tem jogos que te permitem não fazer isso. E aí vai parecer que é puxação de saco, mas é verdade. O Taigo vai concordar. O Final Fantasy Tactics, se você quiser sair jogando até o final, você não precisa parar um segundo pra fazer esse level. Você só não, tem que aprender a jogar, porque chega uma hora que os inimigos estão com 10 níveis acima de você. Aí você tem que. Em compensação, virar. Cada luta demora 20 minutos também, né? Não, não é Super Robot Wars, não. Super Robot Wars que demora meia hora a luta. Caralho, não. Demora meia luta se tiver chefão. É, se estiver lutando contra o E-Graph, ele demora meia hora. Por inimigo, um dos seus jogos favoritos de RPG tem umas lutas grandes e a luta final demora, tipo, uma hora, que é o Chrono Trigger. Porra, a luta nem demora tanto assim, que é o problema. Sabe qual é o problema? Aquele outro. Chrono Trigger tem tanta sidequest pra fazer, tanta coisinha legal pra fazer antes de você zerar o jogo, que quando depois que você faz tudo aquilo, você tá num level OP, cara, já, pelo menos. Eu levei o Lavos... Você tá com level estrelinhas? Eu levei o Lavos de boa. Porque não era 99, não, era estrelinhas. E aquele outro lá, o Earthbound, que até pedia pra você fazer a Genkidama. Tipo, não, porque agora você tem que dar a sua energia para a gente. Tipo, o jogo pedia pra você participar. É a Genkidama do Goku. Não, não era nem isso, não. Tipo assim, mostrava todo mundo orando, aí depois rolava tipo uma narraçãozinha. Em algum lugar, o jogador ora pelo sucesso dos personagens. Eu e o Daigo temos um amigo que mora lá no Japão, que ele coleciona moda, qualquer coisa de moda, assim, ele sai atrás, o Ado. Ele acha que tem tudo já. Ele é fã mesmo. É fã de moda pra caralho. RPGs orientais, primeiro os ocidentais receberam muitas influências dos orientais e hoje em dia os orientais estão aprendendo com grande sucesso dos RPGs. Sim, mas veja bem, como um processo cíclico, esses primeiros que a gente fala que nascem, tudo vem do D&D, que é americano. Aí esses primeiros de computador são ou americanos ou foi feito por um holandês, indonésio, maluco no Japão. Aí o japonês começa a fazer baseado no americano, aí aprimora. Aí o japonês leva o negócio no nível, o americano vê, pô, tá maneiro, tá num platô legal, mas não tá mais melhorando, deixa eu pegar daqui onde tá e levar mais aqui em cima. E agora a situação agora são os ocidentais, né? Os europeus e americanos. Quem garante que no futuro já não vai ser o contrário de novo? Então acho que fica essa questão aí que provavelmente vai se tornar cíclica a coisa. Como quadrinhos e desenhos animados ficam toda hora, né? O quadrinho japonês vai buscar no americano, aí depois vice-versa, agora já tá ao contrário de novo. Então, Daigo, me dá uma ajuda aqui nesse cenário que a gente tem hoje em dia dos RPGs. O que diferencia tanto um RPG ocidental de um RPG oriental? Alguém sabe responder, tem essa resposta na ponta da língua. Mas, sim, inimigos abstratos. Calma. Inimigos abstratos. Não, mas aí é o Shitakamano é um cara só, né? É um cara só. Sei que lá, porra, level design? Não, mas é que tá. Será que existe uma necessidade tão grande de você fazer uma diferenciação entre os dois gêneros, assim? Será que você tem tanta... O que diferencia Witcher 2 de Final Fantasy 13? Pois é, pra mim tinha que ser... fortemente. Pra mim você tinha que chamar de RPG... Dogma. Eu acho que as pessoas tendem a chamar RPG de turno de RPG. Isso, na minha opinião. Sim, não, também de acho. Fato. Mas é que tá, é porque você começa a levar pra um lado que não faz mais sentido. Final Fantasy XIII é de turno? Não é tão mais, não é Final Fantasy IV mais, entendeu? Não é de mais turno. Fallout era de turno. Fallout era de turno e não é japonês, né? É verdade. Por exemplo, né? Então, acaba sendo um termo, porra, preconceituoso, né, Didi? Você coloca mais geografia na coisa do que... Tem outro aspecto que eu acho interessante também, é que normalmente nos RPGs orientais, eles dão muito mais ênfase ao level e aos itens. Eles são muito mais importantes pra vocês, excluindo Diablo, que... Vamos excluir Diablo dessa história. Eu tô falando de jogos, assim, mais focados na história, single player e tal. Esses RPGs são... Os RPGs orientais são muito mais focados em você levelar, em você mudar o item, em você ter que grindar algumas vezes. RPG ocidental, não. Mass Effect, porra, eu mudo a arma e os poderizinhos lá, cara. Mas não dá pra generalizar. É, mas aí entra um outro aspecto cultural, que é essa questão de que o oriental tem de colecionar coisas. Uhum. Ou de poder colecionar coisas. O japonês gosta de grindar, que é uma desgraça. É. Sobre Dragon isso, Quest. É. Isso vem de uma questão... Não cruze a ponte na hora errada, cara. Não faça isso, que o inimigo vai começar o cu. É, essa questão cultural de você poder colecionar coisas, sobretudo eletronicamente, já que eles têm um problema crítico de geográfico, de pouco espaço, as casas são pequenas, os caras não podem ter porra nenhuma em casa. Então, assim, o ser humano tem essa necessidade de juntar coisa. E com o japonês consegue fazer isso eletronicamente. Então ele vai juntar Pokémon, vai juntar hentai na porra do computador. É o que ele consegue fazer. Ah, mas não dá pra generalizar, cara, porque Magic não, Magic é americano e é, porra, é juntar também. É juntar coisa, né? Temos que pegar todas essas cartas. Pokémon, porra, pelo amor de Deus. Mas, cara, a maior manifestação é isso. Além de você levelar, você tem que correr atrás dos seus Pokémons. Imagina, é igual mulher, né, cara? Se deu todos os 151 no nível 99 já era absurdo. Imagina hoje em dia que é mais de 700. Cara, você tava falando assim da questão das armas, de evoluir a arma. Sabe qual é o exemplo perfeito disso? Desgaia, desgaia. Sabe como é que se fala? Desgaia. Eu sempre falei desgaia. Eu sempre falei desgaia. Cara, você entra no mundo da sua arma pra poder levelar a arma. E fica enfrentando monstros lá. Que coisa absurda, cara. Nível é muito máximo 9.999. E eu paro por aí. Não, mas desgaia é o tipo de jogo que aí você consegue botar um rótulo de Japão escrito nele. Ah, não. É um caso que é estereotipado até a bunda. Tem vários que a gente consegue botar um rótulo. Nippon Ichi é assim, cara. Jogo que eu não sei como é que veio pro ocidente, cara. Não, cara. Pois é, né? Porque é da Atlus, né, cara? Não, da Nippon Ichi, a Atlus trouxe. Tem um jogo que eu já falei 20 vezes aqui nesse podcast, que é o Thousand Arms. Pra mim, ele tem carimbo japonês foda. Thousand Arms é outro. Eu acho que é o Thousand Arms. Eu posso estar confundindo, porque eu sempre confundo Thousand Arms com Wild Arms. Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que é Thousand Arms, que é o seguinte. É o que tem o foguete? Não, Thousand Arms é o que você tem que pegar as mulheres pra poder passar energia dela. É o moleque que tem óculos de aviador, igual o Digimon? É eles mesmo. É, ele é meio simulador. Thousand Arms mesmo. Então, Wild Arms é o que todo mundo é cowboy. Qual o grande lance do Thousand Arms? Você tem que levelar, você tem as porradas de turno e tal, você tem as suas armas, seus equipamentos que você tem que equipar e procurar novos e tal. E como você evolui o seu equipamento? Você é um ferreiro, você tem que atribuir novas habilidades pras suas armas. E como você dá esses poderes? Você tem que usar a aura de uma mulherzinha que gosta de você. Junto ali, da hora de você estar ferrando a arma, não a mulher. Você ferrando a arma, você tem que ter uma mulher que gosta de você. Então o que você tem que fazer, além de levelar, além de explorar, além de se equipar? Você tem que date game, você tem que sair com as mulherzinhas, você tem que dar as opções, levar elas pra jantar, fazer elas gostarem de você, dar as opções. Dá presente. Cara, isso é muito japonês pra minha cabeça. Cara, mas não, isso é muito vida, cara. A motivação da vida de um homem é mulher, cara. Não entendi. Quem é que em Dragon Age... A sua não é não. Pô, quem é que em Dragon Age Origins não quer comer todo mundo, né, cara? Cara, quem é que ficar perdendo tempo fazendo dating game quando você pode pagar e ter o que você quer, cara? É, cara. Só que MMO, né, cara? Exatamente. Vai jogar, então, MMO que você paga pra ganhar, cara. Então diz aí, tipo, dating sim é o jogo que te prepara pra vida? Você é nosso ouvinte aí, tem um amigo nosso lá, o King Kong, tava lá na viagem, lá no snowboard, e ele soltou uma das pérolas do Baixo Fim do Sul que há muito tempo a gente não usa. Que a gente tem vários ouvintes que estão quase comendo mulher, né, cara? Exatamente. Tem vários que não comeram ainda, alguns já comeram, mas tem os novos que estão quase comendo. Então você que tá quase comendo mulher, pega aí um desses jogos de simulação. Thousand Arms, cara. Thousand Arms. True Love. True Love é... Não, pega Tokimeki Memorial. Tokimeki Memorial, essas porra toda aí. Ouve o episódio 69, 61. Então pega logo School Days aí, meu irmão. Boa sorte pra não se suicidar depois. Aí, em off, depois a gente junta aí pra jogar aquele Tentacle Bento. Eu fiz o prévio que eu vou pra... em off é o caralho, vai pro ar essa porra. Bilheteiro. Só dando uma exceção máxima, pra falar que o japonês gosta muito de customizar. Tem um jogo que o Comandante Cobra jogava, não era necessariamente de RPG, era um jogo mais de third person shooter, mas era de robô. Cara, você customizava e podia juntar diferentes peças, diferentes características e fazer uma coisa tão absurda que, tipo, você tinha que se preocupar com a temperatura do robô pra não superaquecer, então sem que... Ué, era Armored Core, né? Armored Core. Armored Core. tem isso. Não tem um que é Vanguard, não sei o quê, que é uns robôs também, que é meio estratégia, RPG? Eu acho que eu sei qual é, mas não lembro o nome agora. É, eu achei que fosse Vandalhaz, outra coisa. É, aí Vanguard, eu acho que... É da Konami. Assim como o Elapso, pra concluir essa história, eu acho que pode ser que tenha um aspecto cultural, mas não dá pra generalizar. Você vai ter jogos japoneses que não vão dar tanta atenção pra isso e vão ter jogos ocidentais que vão ter uma atenção absurda. Então, assim, é difícil generalizar, mas, enfim, é uma boa... É um bom ponto a se observar. Só uma última correção também. O senhor falou assim como o Elapso. Assim como o Elapso é o caralho, meu irmão. Fica ligado aí. Presta atenção no que tá falando aí, porra. Não, pô. Vixe. Assim como o Elapso. Assim todos nós comemos Elapso, cara. Fudeu, né? Vou ter que dar pra você. Vou ter que dar pra todo mundo essa porra. Que merda é essa? Não, meu irmão. Se tu quer comer o Elapso, é só jogar Final Fantasy Tactics, moleque. Ele fica molhadaço. Quando caralho, você molhadinho, meu velho, eu tenho aquele War of Lions do PSP. Olha cheguei lá. Comeu já. Eu também tenho. Ué, chega aqui em casa. O caminhoneiro tá... Vai linkar os PSP e vai linkar outra coisa também. É, o meu é europeu, tá? Vocês vai estabelecer o social link. Caminhoneiro, é. Vamos lá. Cabeça de caminhoneiro com o seu europeu, meu é africano, moleque. Oh, caralho! A gente falou das diferenças entre os RPGs ocidentais e os RPGs orientais, e hoje em dia não tem como negar que os RPGs ocidentais aqui no ocidente estão com um peso muito maior do que se comparar à época do Super Nintendo, PlayStation, do que os RPGs orientais. E agora... Você duvida ou negar? Duvido você negar, cara. Só que não dá pra negar, cara. Não dá pra negar. A gente tem muitos RPGs que parecem ser bem legais que só saem no Japão, cara. Não saem mais aqui porque não tem público pra que as pessoas não compram, não vendem tanto. Isso sempre foi assim. De certa forma, sempre foi assim. Sempre teve uma porrada de jogo que saia só no Japão e não saia aqui. Porra, talvez... Mas sabia, saía tão mais aqui, cara, saía tanto jogo legal aqui que a gente comprava. Quantas vezes eu e você e lá, a gente já não foi na Uruguaiana procurando RPGs aleatórios de PlayStation pra jogar. Vou jogar... Eu nenhuma porque eu comprava aqui em Caxias, mas... Várias vezes. Aí, Lato, mas vamos parar aqui e pensar uma parada. A série Tales, por exemplo, que é famosa pra caralho, tanto no Japão quanto aqui. Pra caralho aqui não vou dizer, mas é famosa, tem uma base de fãs, assim, relativamente boa. O Tales of Vesper, cara, só saiu, tipo, na Europa e aqui no, desse lado do planeta, né, na América, acho que só saiu pro 360. PlayStation 3 não recebeu versão. Não recebeu um jogo The Last Story também. Teria venda. Tá saindo Story, agora. É jogo de 2009, sei lá. E nego não lança essa porra, porque eu acho que as pessoas, elas têm essa pesquisa de mercado de que não vende, cara. As pessoas não querem mais jogar esse tipo de jogo. O Xeno Saga demorou pra caramba pra sair. Mas aí o que, cara? O Xenoblade Chronicles. Isso tudo tem um motivo. O nome do motivo é Final Fantasy VII. Quando o Final Fantasy VII... É sério, faz sentido o que eu vou falar. Quando o Final Fantasy VII foi lançado, em 97, né? 97. Ele fez um sucesso absurdo, ele levou o gênero RPG a um patamar, assim, tão desgraçado. Todo mundo jogava aquilo, todo mundo queria jogar aquele negócio. Depois, só foi abaixar a poeira um pouco do Final Fantasy VII quando saiu o Metal Gear. Então, foi um caos tão absurdo que ele levou o gênero RPG a um patamar, assim... Cinema nos anos 70, quando começou a fazer aquele filme de preto, Black Exploitation, todo filme passou a ser filme de preto. Isso. Então você, assim, começou a explorar o gênero ao máximo essa possível. Época. A sua frase pode ser mal interpretada. Exatamente. Mas eu entendi o que você quis dizer. Que seja. Porque tinha preta também, né? As neguinhas, assim, as neguinhas muito gostosas. E aí, do mesmo jeito como o cinema anos 70 americano chegou aquela fase de Black Exploitation, que todo filme era filme de negro, cultura negra, todo jogo tinha que ter uma porrinha de RPG, ou então qualquer produtorazinha de videogame japonesa contratava lá um roteirista frustrado de faculdade de literatura, não conseguia escrever, cria um jogo aqui pra mim, um roteiro fantasia medieval, vou fazer um jogo. Aí faz Alundra, Wild Arms, Thousand Arms, essa porrada de jogo que a gente só conhece porque PlayStation aqui era a era da pirataria. Alguém ia comprar Alundra original na porra da Casa e Vídeo? Não, mas aí que tá, Elapso. Se eu fosse, naquela época, um jogo nos Estados Unidos devia ser quanto? $20? $30? Por $30? Mas assim, não. $30 em 97. $30 hoje já é muito dinheiro, porque americano dá um valor a dinheiro absurdo. Sim. Conta centavo. Sim. Tá. Beleza, tá. Mas, então. Mas escolha. Eu com certeza daria valor ao meu dinheiro nos Estados Unidos, mas eu priorizaria o que eu gosto. O que eu gosto? Eu quero comprar jogos. Eu gosto de jogos, cara. Você também seria um gordo, obeso, já teria morto no coração hoje. Então agradeça por você ser brasileiro. Bem provável. Mas como eu iria gastar dinheiro nesses jogos? Então eu iria, como eu fazia quando eu tava lá nos Estados Unidos, eu ia na GameStop olhar o que eu vou fazer hoje. Ah, hoje, em vez. O nego falava, hoje eu não vou no cinema, hoje eu não vou sair pra comer com o pessoal. O que eu vou fazer? Vou em casa, vou passar na GameStop, comprar um jogo, que não tinha por que alugar, o preço era quase lá. Pô, eu vou passar na GameStop, comprar comprar um jogo e me jogar. Fiz isso para os jogos de teste. Jogar até zerar sem dormir. É. Nossa. Eu não sei quanto era o preço dos jogos. Eu não faço ideia. Não, eu não fazia. Eu não zerava, não jogava até zerar, não. Eu passava lá, comprava um jogo de DS, por exemplo, sei lá, Castlevania, e chegava em casa e jogava um pouquinho e tal. Agora, eu com certeza faria isso, porque eu pagava, sei lá, R$10. Vamos pôr assim, que na época do PlayStation 1, os jogos de RPG costumavam ter dois CDs, né, em média. Agora, R$15, R$20. É, vamos botar uns R$20. R$20 era dinheiro, cara. A gente era moleque. Cara, com R$20 naquela época você jogava 3 Big Mac com Coca-Cola e batata frita, cara. Então, levava duas mulheres pra sair com R$20. Era dinheiro. É surreal. Caralho. É surreal você pensar que você ia comprar esse jogo por R$150. Quanto? Já foi preço de não, de hoje, luxo, cara. Não, R$20 é o que eu tenho em peso chileno aqui na carteira. Eu falei, caralho, eu tô com R$15 na carteira. Foda-se, vai deixar aqui na carteira. Foda-se, R$15, sacou? Mas assim, foi uma exploração de gênero num nível absurdo que começou a saturar. Então assim, você tinha 15 mil RPGs. E você não tinha tempo hábil pra ficar jogando aquela porrada de jogo. Tanto que a maioria de vocês deve ter passado por isso, de começar um RPG de PlayStation e nunca terminar. Clássico. Alundra 2. Alundra 2. É, teve três Wild Arms, Thousand Arms, aí Vandal Hearts 1, 2, Vanguard Thousand Arms eu cheguei a zerar porque eu achava muito maneiro. Só que o Wild Arms... Não, Vandal Hearts eu terminei os dois. Eu não lembro de ter zerado o Wild Arms, não lembro de ter zerado... O próprio Lunar, eu só zerei bem depois. Mas porque o Vandal Hearts é 6 horas? Fora que assim, a gente tá falando PlayStation. É. Só PlayStation. Isso... Mas não tinha jogos. Isso é uma coisa que a gente discutiu naquele podcast sobre pirataria, né? Quantos jogos que a gente não jogou até o fim, quantos que a gente só pegou, vou jogar um pouquinho, não gostei, tem outro na fila. Por causa disso. Mas, Clerazos, RPGs são caracterizados por jogos longos também. Não são jogos que você joga rapidinho. Vou zerar em 5 horas de gameplay aqui. Não. São jogos grandes. Porra, meu save de Final Fantasy VII, cara, porra, 100 horas, sei lá, de merda. Então, agora... Com tanta oferta, você chegava e começava a jogar o jogo. Tá, beleza. Comecei a jogar, sei lá, o Vagrant Story. Uhum. Não tô gostando. Porra, tem outro RPG ali. Então, foda-se esse, deixa pra jogar depois e vou jogar o outro. Pô, se você não tá gostando, para de jogar, né? Aí, se você não tá gostando de um jogo, cara, não joga até o final. Se você não tá gostando da mulher, você faz o quê? Termina com ela, né? Não, mas se você não tivesse tanta oferta, assim, por um preço barato, que era na época que a gente comprava aquele CD gravado pra PS1, uhum. Da Pacers. Ou PS2, você chegava e falava, porra, Pacers. Eu já gastei dinheiro nesse jogo. Players. Ou você ia comprar um jogo melhor, você ia escolher direito o seu jogo, ou você ia pegar aquele jogo e falar, vou tirar leite dessa vaca até ela ficar magra. Fora também que, eu não sei vocês, mas eu morava num condomínio que tinha 13 prédios, cada prédio tinha 16 apartamentos, e tinha uma porrada de moleque, e vários tinham PlayStation. E o meu grupo era o pessoal mais intelectual, né, tanto aí que é o pessoal que marcou o melhor hoje em dia, e é o que gostava de RPG. Então, assim, o Mamute se identificou, ele passava pela mesma coisa. Intelectual que come muita mulher. Come mulher pra caralho. Só no mundo do lápis. Não, mas tudo bem, cara. Tem algo de errado aí. Eu continuo acreditando que ele um dia chega pra mim, entendeu? Fica morando nessa porra de zona sua aí. Os malucos que estão na academia não comem ninguém, moleque. Só quem tá na biblioteca estudando tá comendo gente. Eu tô na academia também, e aí? Tá vendo o Henry Miller pra poder comer mulher. Aí o que acontece? Eu não tinha Valkyrie Profile, por exemplo. Quem tinha era o Jonathan, amigo meu. Eu não tinha Xenogears, ele que tinha. O Chrono Trigger, não. O Final Fantasy Tactics, até eu comprar, eu jogava emprestado de outro amigo nosso. Então, assim, tinha essa rotatividade. Não, diferente do Ilapso, já era o contrário. Eu era o único que gostava desses jogos por aqui, né? Então, era Forever Alone. E eu ia na Uruguaiana aqui de São Paulo, né? Na Santa Efigênia. E eu passava lá e pegava todos os... O jogo era R$5, né? Então, eu pegava todos os jogos de RPG que eu encontrava. Eu devo ter zerado meia dúzia de uns 50 que eu já joguei, né? O Cruz, era muito comum aqui quem tinha da galera que a gente andava junto e tal. Eu, o Mestre Splinter, Comandante Cobra. Eu e o Comandante Cobra que tínhamos um PlayStation. Então, era basicamente a gente que comprava os jogos de RPG e a gente sentava pra jogar, tipo, junto, assim. O jogo de um player, só que a gente revezava. Ou um boneco ali na hora da luta, ou alguma sacanagem. E a gente jogava muito... sacanagem. Os RPGs que não eram bons, cara, realmente ficavam pra trás. Mas eu acho que nessa época de ouro tinha muita coisa boa. E hoje em dia, não é que você não tem algumas coisas ruins, algumas coisas boas. Você não tem mais. Eu não vejo aquilo no Ocidente, cara. Eu quero jogar... Cara, você tem Eternal Sonata, um jogaço bom pra caralho. Se puder dar um tiro, pode dar, que é muito bom. Dá um tiro no disco. Mamute é o rei de comprar essas porra, né, cara? Ele é foda, tá, cara. Como parar no desconto achando que tá bom é uma merda. Puta que pariu. Cara, pra você ver, ó, sabe qual foi o último RPG japonês que eu joguei? Chrono Trigger, né? É novão, né? Uhum. Então, o... Você fala que foi o de DS? Foi o de DS. Ah, porra. Pelo menos tinha dungeon a mais. Mas olha só, ouvintes, nunca é tarde pra jogar Chrono Trigger. Um dos melhores jogos da história, não envelheceu, é maneiro pra caralho. Só dizer uma parada aqui sobre Chrono Trigger, que eu acho que eu bato palmas pra ele, que ele foi o primeiro jogo a passar por cima da chatice que é encontros aleatórios em jogos de RPG. Porque é muito chato você estar andando numa parte do mapa e... caralho, que saco, eu só quero ir ali na padaria comprar um pão, porra, que merda. No Chrono Trigger não, Chrono Trigger, assim como Super Mario RPG, os monstros estão ali, a luta começa se você esbarra no monstro. Se você quiser passar sem lutar com ninguém, você passa. Se você quer ir na cidade rapidinho só pra comprar uma poção, você não precisa lutar contra 20 mobs, cara. É que nem Rio de Janeiro, né, isso até você achar, porra. Tipo isso. Usa repelente, porra. É tipo Rio de Janeiro, né? Exato. Porra, você não vai ser assaltado se você não der mole, cara. Se você não estiver andando em cordovil 3 da manhã, né, pode ser que você passe tranquilo. Rio de Janeiro não dá, cara. Rio de Janeiro você tá deserto, vê ninguém, de repente... E sempre o maluco de 20 levels a mais, ou dá um dano que é o one hit kill, né? Foda. Não, cara, o mais maneiro do RPG não, em real, cara, life que... no Rio de Janeiro é que você não tem opção de ataque, magic, não. Você tem opção de... Você tem opção run, opção bluff, opção fuck. Opção apanhar também é bem-vinda, né? É, tem a opção também de desligar o corpo e começar a se cagar de medo. Exatamente. Mas, é que os encontros aleatórios aqui é tudo com... Pagar é caminho. Os encontros aleatórios são todos com Nidoking e com Horn Drill, cara. É one hit. Cara, aqui em Resende rolou mob esses dias. Eu tava chegando em casa e de repente, porra, negado correndo assim. Eu falei, caralho, que porra é essa? Roubou os caminhoneiros, né, cara? Fudeu, vai rolar suruba aqui. Essa questão que eu puxei do Final Fantasy VII é porque ele indiscutivelmente é um marco nos RPGs, acho que vocês concordam, né? Sim. E aí ele dá um... Inclusive, o programa da semana que vem a gente vai falar qual a importância que a Square foi pro PlayStation 1 e um dos fatores decisivos pra Nintendo 64 não ter sido tanto sucesso quanto ele poderia ter sido. Tem sombra de dúvidas. Como o mercado é meio que se enveredou por um caminho diferente em função disso. Episódio 100. Não percam, semana que vem. O próximo episódio de semana Baixo. Semana que vem. A próxima sexta no Baixo Fim de Sol. Então ele dá início a essa avalanche de RPGs, e o que acontece com qualquer tipo de indústria, segmento, quando você bota excesso da mesma coisa, é isso, você tem um decaimento natural, porque você começa a fazer uma geração de expectativa maior nas coisas. Por exemplo, hoje em dia ninguém foi ver o filme do Motoqueiro Fantasma com achando, vai ser um filmaço, porque você espera uma coisa lá no alto, porque o nego já fez 15 mil filmes de super-herói, todos bons pra caralho. Esse ano aí já teve uma porrada. Então assim, você vai ver Motoqueiro Fantasma, vai, Nicolas Cage, esse babaca aí, de peruca. De aplique. Então a expectativa sobe, e quando essa expectativa começa a não ser mais correspondida, você tem um declínio natural de toda a questão. Então, por exemplo, o Final Fantasy até o 9, o 10, o pessoal ainda houve um acompanhamento bom dos fãs. Mas a partir do 12, já começa a ver um decréscimo de críticas, né? Uhum. Não da imprensa, né, desses sites. Se você for nessa IGN, não sei o que, é tudo do Nota 10, mais uma obra linda de Final Fantasy, como chupar o pau do Hideaki Anno, não sei o que. Mas tem um decréscimo natural, né? Agora, então, cara, teve algum RPG de japonês de Nintendo DS que você gostou mesmo, que você jogou até o final? Porque eu acho que não encontrei nenhum até hoje. Tirando os Castlevania, que se você fala que é RPG é porque tem alguma coisinha de atributo ali, né? Você jogou aquele Advanced War? Só perguntando. Cara, eu acho que eu comecei a jogar, só que eu falei, Tactics de novo? Não, putz. Ah, isso é fraqueza, é legal. Pelo eu vou dar uma outra oportunidade. Cara, ó. Então, pelo menos o Days of Rune. Vou falar. O Valkyrie Profile, Covenant of the Plume, assim, bom pra caralho esse jogo. Cara, pra mim hoje, action RPG são quase todos muito muito bom. Se você for levar nessa orientação, ah, o jogo você pode pular, esquivar, rolar no chão e... Botou um level up que virou RPG. Botou o level up, customizou as armas e tem magia que você vai mudando ali, sei lá, tipo magia. Kingdom Hearts, virou RPG. E é bom. Kingdom Hearts aí, desde o PlayStation 2, tá lançando aí a mesma fórmula nos jogos e ainda é foda. É. Pô, sabe um que a gente não falou? Aí, vamos chupar o meu peru e vamos Sabe um bom que a gente não falou e que tá na PSN pra gente comprar? Odin Sphere. Esse daí eu achei muito mesmo, bom, cara. Gostei, cara. Eu achei assim, pera, tipo assim, eu joguei Odin Sphere, curti. Mas, tipo assim, cheguei no terceiro livro, cara. Ah, porque puta que pariu, de novo? Caralho, de novo do zero. Foi o mesmo problema que eu tive. Eu cheguei nele. Foda, assim, cara. Você fecha toda aquela parte das histórias, aí eu parei, acho que foi na Mercedes. Que é a fatinha. Sobre Odin Sphere, eu queria dizer que o Killerados é um viado, que ele chegou muito tarde no nosso churrasco, porque o Ludo Barro também é um viado e ficaram fazendo meinha. Porque se tivesse chegado na hora que a gente marcou, o Mamute falou do Odin Sphere o tempo todo, assim. E aí eu tenho a opinião do Mamute, de que a partir do terceiro livro é uma merda. É meu pior. Eu herdei do Mamute, que ele contou pra gente lá no churrasco. Sério, você só precisa jogar as duas primeiras histórias, a do Cavaleiro Negro e a da Valkyria. Então quando tiver uma promoção... É a Valkyria e o Coelho. Pra eu poder jogar um demo. Ah, é o Coelho. Os primeiros livros, eu baixo o demo com os dois primeiros livros. Não é. Muita hora de jogo, pelo menos 60. O primeiro é maneiro tu jogar, porque é inovador. Quando a parada repete do zero, você fala, beleza. Quando chega na terceira vez que você vê os mesmos chefes, você tem que fazer tudo de novo do zero, tem que pegar receita nova e fazer level up de novo, tu fala, não, cara, não aguenta. Mas tu ainda consegue fazer, meu irmão. Passar disso, sinceramente, eu não consegui. Justamente, dois livros de apocalipse, cara. Ah, nossa, verdade. É, são os finais verdadeiros, né? Mas isso é justamente pelo que a gente discutiu, cara. É coisa de japonês mesmo, que tem essa natural de grinding lá, de ficar guardando... que não é do nosso feitio. O mundo acaba contigo, é bom? Esse dizem que é bom, eu joguei, mas eu fiquei meio perdido. Eu joguei e fiquei perdido nessa porra desse jogo. Porra, eu achei muito foda, sério mesmo, foda pra caralho. É foda esse jogo, cara. É embaçado, ele é divertido pra caramba, mas é difícil você pegar a manhã. É, a fabricação é legal pra caralho. É tipo Saga Frontier, então? Saga Frontier deixa perdido. É tipo isso, tu fica 40 minutos só em falação, aí quando chega na batalha, pã, batalha, tu caralho que é... Porra, até você entender, assim, não é difícil o esquema da batalha, mas é um negócio completamente diferente. Até você pegar as manhas do negócio, cara, eu desisti porque eu não tava gostando, não. É esse aí que não é pra de música no meio, não? É, né? Eles fizeram um pra iPod e iPad que é assim também. Mas é legal, é legal. O design é muito legal, as músicas são demais também, cara. O design eu acho meio zoado, que é o mesmo de Kingdom Hearts. É, mas esse cara é o designer oficial da Square agora. Tetsuya Nomura. Não gostar. Essa picha louca do inferno. Jogou Fire Emblem aí? Não, eu sempre jogo. Porque, tipo assim, morreu. Aí pulado. Isso que é o da hora, cara. Morreu. Quantas vezes morreu o personagem meu? Eu tive. Eu e o Wesley, a gente tem dois amigos, o Mano e o Chinês, que jogam essa porra igual uns malucos, cara. Nossa, teve uma época que a gente jogava nós três, cara, sem parar. Caralho. 3DS vai ter modo que você pode morrer e não perder o personagem. Ou seja, acabou a graça. Acabou com a série. Mas assim, só pra falar. De DS que é tipo assim, tem que jogar. Se você não tem um DS, não jogou. Porra, para que estiver jogando, vai jogar. É, mais ou menos isso. É, que é o Radiant História. É um jogaço. Então eu sou gay. O Arara não é gay, ele jogou. Pô, você é muito gay. Porra, joga foda, cara. É muito foda. O Arara se amarra. Porra, é muito bom. Trilha sonora sensacional. O plot foda, enfim, foda. A gente estava discutindo aqui como esses RPGs ocidentais ficaram muito mais populares e hoje em dia dominam o mercado. Agora eu queria saber aqui se alguém consegue arriscar uma teoria de que por que eles não fazem mais tanto sucesso? Qual é a razão e quando eles entraram em declínio? Aí a gente começa a poder colocar elementos de como esses jogos são planejados e como eles são montados. A questão desses RPGs feitos no Japão, eles sempre seguem uma linha de história meio parecida, né? Geralmente são cenários de fantasia medieval, protagonista adolescente, que vai salvar o mundo. Final Fantasy varia bastante. Eles às vezes tentam fazer uma parada bem steampunk, assim, uma parada mais futurística. E depois Final Fantasy varia mais, mas no geral, o resto, se você for olhar num. Se você for olhar do alto, assim, é tudo medieval mesmo. É tudo medieval. Até os próprios Final Fantasy que são meio steampunk, eles são steampunk com aquelas raízes, né? Os caras usam espada, né? Não tem arma de fogo o tempo todo. Steampunk, né? Por exemplo, pensa assim, dos mais novos, né? A partir do 7. 7 Ah, Não, todos. A partir do, tirando o 9, nem o 9. Medieval. E o 12, ele é meio medieval também. Não, o 9 é medieval, mas a porra do castelo anda, né? Vira um robô o e anda. O 12 então... é perdido. Não, cara. Esse é o 8. Mas é magia. É magia. O 8 é que o castelo anda. O 9 é o castelo anda. O Alexandria não vira uma porra de um. O castelo lá no 9? Ah, o castelo é o Alexander. E é magia. Mas é um jamão, né, cara? Vocês estão reclamando do quê? O Gary Gygax e o Dave Arneson botavam aquele templo do lagarto, do sapo lá, que tinha a pistola laser, a Expedition to the Barrier Peaks, que você ia encontrar uma nave alienígena que caiu no planeta, tudo cheio de robô e arma de laser. Ah, mas depois isso na segunda edição caiu já, né? Caiu, tem Tales of the Comet pra segunda edição. Ah, mas e tem aquela história dos... Mas o Cilerazo, são suplementos que só você conhece, cara. São aqueles suplementos de T&T que só você conhece, cara. Caralho. Se tu agora... inventar um aí agora e me contar, eu vou acreditar. Tem um do Egito Antigo, não tem? De segunda edição? Que cara, é o Cleópatra. Você tem aquela série de livros verdes que são livros, tipo, tem a Roma, tem Império Céu. Império não, Rei do Céu. Não, é sério, velho. Tô agora. Esses elementos dos RPGs das empresas japonesas, do protagonista adolescente, bababá, que é a mesma coisa que tem em qualquer mangá, pô. É o jeito deles contarem história. Eles fazem história assim desde sempre. E isso no Ocidente acabou... A gente começou a ter uma transformação também no público que joga videogame. Começou a ter um público diferente, que o público cresceu, etc. E às vezes vício a ficar sendo exposto a essa história. Se eu colocar vocês aqui... Quantos temos aqui? Um, dois, três, quatro, cinco... Nós sete aqui. A gente vai ficar em frente a duas televisões de LED 3D. Uma passando Naruto, no começo, e da luta do Rock Lee com Gaara, que é maneiro. Pô, e outra mas passando... aí é maneiro pra caralho também, né, cara? E a outra passando o Game of Thrones na cena da garotinha com o peito de fora. Também é maneiro pra caralho. A maioria vai olhar pro Game of Thrones e não é nem porque é o peito de fora. Peito ajuda. Não é nem porque o peito... É, tá. Talvez seja por causa do peito. Enfim, um episódio aleatório. A maioria vai olhar pro Game of Thrones porque esse tipo de história... Esse tipo de contar história pra gente fica mais atraente. Ou porque a gente tá mais velho, ou porque a gente encheu o saco desse japonês, não sei. Mas por algum motivo, esse outro tipo de coisa nos é mais atraente. Acho que é porque de uma forma geral ele é mais adulto. Né? Não quer dizer que toda história japonesa seja boba. A Panini aí vai lançar agora no Brasil 20th Century Boys, que é o melhor mangá do mundo e é adulto pra caralho. Pô, então, pelo contrário, eu não acho que a história japonesa seja boba, não. O shonen é bobo, porque é pra um público shonen é brevo, adolescente, mas, né, e tal, mas... Exatamente. Parada, mas a maioria dos RPGs pra videogame são parecidos com o quê? Com Naruto? É, bem parecido com shonen mesmo. Com Vagabond. São parecidos com Naruto. Com moleque adolescente, bababá, não sei o quê. Esse é o público-alvo, sempre foi esse. E vamos lembrar, cara, que as nossas referências são muito diferentes das referências dos caras, né? Meu mal, eles cresceram num mundo onde, porra, eles crescem muitas vezes, onde isso é bombardeado. Aqui chega muito menos. Então, nosso interesse muitas vezes se diverge disso. Mas olha só, se você pegar hoje em dia pra jogar Chrono Trigger, por exemplo, Chrono Trigger é um jogo muito bom. É bom até hoje. Eu garanto que todo mundo que tá aqui nessa gravação se amarra em Chrono Trigger. Muito. Agora, eu digo, Final Fantasy 13, Mamute, você que jogou, debulhou ele. Você que platinou. Você que foi além e platinou, uma coisa que eu já ai, ai. Não platinei, não, cara. Belas lembranças. Desceu tudo. Que senhora. Ah, tá claro que foi boa lembrança tu ter platinado não só o jogo, como todas aquelas armas, né? 115 horas de jogo! Porra! Nossa. Volta a dizer, o jogo não é ruim. O jogo, ele é um Final Fantasy ruim. Agora eu pergunto, Mamute, por que ele é um Final Fantasy ruim? E por que ele marca um pouquinho esse declínio dos Final Fantasy? Cara, eu vou ser partidário aqui e vou falar um negócio que pra mim marca o fim do Final Fantasy, entendeu? Sakaguchi saiu da direção e, cara, ele era o cérebro da porra toda, sabe? O cara fazia jogo muito bom e agora um tava aqui, fazendo. Um apêndice, porra, um parêntese. 115 horas, dá pra você fazer 345 fodas muito bem lidadas. Pois é. Pois é, pra tu ver como é que as coisas são. Mas você tem que ver, porra, o que é melhor? Uma foda ou Final Fantasy 13, né? Pelo amor de Deus. Eu ganhei o melhor papel de parede da Sarah, cara. Eu ganhei o papel de parede da Sarah, da Lightning. Eu posso usar o que eu quiser, porque eu sou um cara que não tem vida nenhuma. A Lightning é perfeita. Porra, eu não troco aquele papel de parede por porra nenhuma. Mas enfim, mas assim, pra mim, o que aconteceu foi que o Sakaguchi saiu. E entrou uma galera que é completamente fissurada por falar sobre a beleza, entendeu? O jogo tem que ser bonito. Aí fodeu mesmo. Que nem agora quer fazer um jogo que é bonito e que é muito pouco funcional. O Final Fantasy XIII tem aquele negócio que eu tava falando outro dia. Pra mim, ele não funciona quando ele vai se desenvolvendo. Se pegar uma batalha ou outra aqui, é legal. Mas, cara, você chega numa hora, ele vai te capar o level, não vai dar pra tu fazer o level up de arma, porque isso só dá pra você fazer realmente no final do jogo. E tem as paradas da mecânica de batalha que, porra, trava um jogo inteiro, sabe? Tipo, sabe? Você quer fazer level up? Não pode. Você quer fazer level up de arma? Também não pode, porque porque, tipo, você não tem item pra fazer o level up. Mas você não acha que isso é o foi um recurso que eles tiveram pra eles evitarem o grinding, que era uma coisa chata? Cara, pode até ser, mas se isso fosse compensado com você poder explorar outros lugares do mundo, ver coisas diferentes, uma hora ou outra, isso desenvolver os personagens e tal, isso ia ser maneiro. Mas não, o jogo é uma régua, cara. Então tu segue reto, aí tem cutscene da da Lightning com o Snow. Aí o Snow, porra, mas eu matei a mãe do moleque, puta que pariu. Não, são cutscenes muito bonitas, ponto. Que você podia dormir, porque não vai fazer mais diferença. É, pois é. Passou a época que a gente lutava pela CG, né, cara? É. Não, a CG daquela época era maneiraça, acho que era novidade. Às vezes você via, caralho, CG em anime, virado. Não, mas hoje também, não é por CG, não. Hoje é uma época em que se luta muito pouco por qualquer coisa. É. Por CG você não luta porque tem YouTube. Por pornografia você não luta porque tem RedTube. Não se luta por mais porra nenhuma. Porra, então, por comida, cara. Não tem futebol. Ah, luta porra nenhuma. Tem o Subway do lado da sua casa 24 horas por dia. Porra. Mas não é de graça. Exatamente. Não, não é de graça porque você é otário. Eu luto pelos meus jogos. Chega lá com o pé na porta pra tu ver. Eu luto pelos meus jogos. Agora, Mamute, eu concordo com você porque eu acho que uma das coisas mais legais que tinha nos RPGs antigamente, principalmente na série Final Fantasy, ainda mais quando você conseguia uma nave, podia voar pra qualquer lugar do mapa, caralho, que foda. Era muito maneiro você ir visitar qualquer cidade que você quisesse pra ver como ela tava, ver as opiniões dos NPCs que mudavam, ir nas lojinhas, às vezes tinha coisa nova nas lojas da cidade da puta que pariu, aparecer em Utah e descobrir um continente novo que não tem nada a ver. Era muito maneiro quando você dá essa volta com a nave e você pode ir pra vários lugares. E uma coisa que não tem mais em Final Fantasy, né, cara? É. Cara, uma parada, eu não sei se vocês conhecem esse joguinho, é um jogo que eu tô esperando, já tem mó tempão, que é o Ni no Kuni. Vai sair aqui no ocidente como Ni no Kuni, The White Witch. Hã? Ni no Kuni. É, que vai sair como Ni no Kuni, The Wrath of the White Witch. Uma coisa assim. É, o Ni no Kuni tá pra sair há 15 anos já, essa porra. É, na verdade ele tava, tipo, ele saiu no Japão tem 2 anos, vai sair esse ano agora. Que nem o Versus 13, né? É, não, mas esse vai sair, foi oficial, até na E3 teve coisa. É, mas a parada é que esse jogo, eu vou agora abrir meu coração para vocês, cabras do Baixo de Sol, entendeu? Eu vi. Eu compartilho a sua opinião sem nem ouvir. Eu vi o trailer e aparecia um world map, o cara andando em cima do mapa. Sério, eu quase chorei. Porque isso é um negócio que eu não vejo há muito tempo. É um negócio assim que, pra mim, faz toda a diferença. Você poder andar no mapa, explorar o lugar. Meu irmão, vou pra aquele canto do continente que eu nem sei o que tem. Vou lá, fazer batalha aleatória, ver se pego um item, quer que seja. Meu irmão, eu gosto de fazer isso. Agora, peguei um pouco. Sabe o que eu não vejo há muito tempo? O quê? Um Final Fantasy Boom. Ah, eu tinha que fazer isso. A mesma praça. Nossa senhora. Aquela mas piada pele, hein? Mas sabe, esse tipo de coisa assim que pra mim falta, sabe? Essa interação com o mundo, você descobrir o mundo, você descobrir os personagens, você entrar na trama, que afinal de contas é o que faz o RPG, é o roleplay. É você entrar nos problemas dos personagens, naquele conflito do mundo, porra. Ah, e você tem isso melhor num jogo de ação hoje em dia, tipo Uncharted, do que você tem, tipo, em Final Fantasy 13, né? Pois é, porra. Ah, e outra coisa que o Ni no Kuni faz e que pode dar uma vida nova essa coisa do RPG, dos RPGs feitos no Japão, é exatamente você pegar a ideia de você aliançar uma história bem feita, com uma mecânica simples e que não seja cheia de firulas, e com o principal que eles têm a oferecer pro ocidente, que é a arte deles, que é diferenciada. Pois é, no caso, porra, agora, né, não dá pra toda hora fazer um jogo que tem o Akira Toriyama fazendo a arte, faz outra coisa, procura outro alguém, porra. Bota o Studio Ghibli, bota o cara lá do One Piece lá. E é algo que pode ser que finalmente agora deu uma sobrevida, né? Agora, porra, o jogo vai sair 2 anos, quase 2 anos com atraso, né? Vai sair. Cara, ele vai ser o último dos moicanos, sabe? Tipo, vai ter no Neoconi, o Last War, sei lá, o Last Story do Wii, o Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles. Basicamente. Já saiu, né? O Brooks ia participar aqui hoje, ele tá jogando, tá se amarrando pra caralho. Ele não pôde estar aqui hoje pra falar um pouquinho mais da experiência dele, mas eu tô botando fé. Tô na linha. Tá na linha de RPG. Esse Xenoblade é interessante. Pois é, e tipo assim, são jogos que finalmente foram, depois de um bom tempo, ou até mesmo aquele de 360, né, o Lost Odyssey, que era um jogaço, assim, se não fosse os tempos de load, eu teria zerado, sabe? É, que são jogos, assim, que levam a risca pra de fazer um RPG, pelo menos com um personagem que você explora um pouquinho, sabe? Vamos saber que o loading é gigante, já não vou pegar. Porra, e tava instalado, cara, tava instalado, o jogo era demorava muito, mas o jogo é bom, sabe? Assim, a premissa, pelo menos, é boa. Tu joga um personagem que viveu 1000 anos e o cara não lembra de nada do passado dele. Então, ao longo que você vai jogando o jogo, ele vai encontrando pessoas na rua e ele se lembra de uma história. E aí você começa a ler a história. Só que cada história é escrita por um contista foda japonês, entendeu? Então a parada tem uma própria narrativa, assim, um desenrolar pra cada história do cara, que também é um pouco da própria lembrança do cara da época, sabe? Porra, é muito maneiro. Só que, tipo assim, os personagens se perdem. A premissa é muito boa, mas o jogo nem se perde. Mas pelo menos você joga como um bom RPG. Do Sakaguchi, trilha sonora do Nobuo Uematsu, se não me engano. engano, que já hoje também já não é muita coisa. É. Mas enfim, é da galera que fez do Dragon, né? Assim, que é da Mish Walker, né? Que é um bom, uma boa, pelo menos fazer uns RPG decentes, né? Aí, Mamuto, fala. Tem um RPG que eu tava querendo pegar, mesmo que seja tarde, pra ter essa coisa da moda antiga de volta, né? Agaresh War 2. Opa! Opa! Senhor da Eternidade, mandou importar a edição de colecionador bolada, chegou aqui, ele joga essa porra. Um ou dois? A do 1. Crônicas do Agreste? É. Isso, Crônicas do Agreste. Ele fala que esse jogo é maneiro, mas é a promessa do peitinho que nunca vem também. É a promessa do peitinho que nunca vem, cara. O jogo é muito punheteiro. E tem aquele esquema que tinha no Phantasy Star 3, e acho que em algum Dragon Quest chegou a ter isso, de você casar e ter filho. Né? Isso, gerações. Phantasy Star 3 que tem mesmo. Aquele que um amigo que tava falando pra vocês outro dia, ele tem, né, comprou a edição, e aí no manual vem tipo assim, foto de todas as personagens femininas de biquíni, roupa de enfermeira, roupa de colegial, roupa de natação. Não, tô de sacanagem. Cara, não, é porque ele tá falando. Ele tá falando, cara. Eu não comprei porque eu acho que não vale o valor, entendeu? Mas, pô, se fosse mais barato, talvez eu comprasse, porque eu acho maneiro, assim. Você não precisa jogar a versão de... comprar a versão de colecionador, né? Você não precisa ter um mousepad de peitos. Pô, mas o maneiro do Agarish War é ter um mousepad dos peitos. Eu não preciso ter um mousepad de peitos. E a fronha, aquela fronha de travesseiro tamanho humano. Cara, você junta isso com a cueca do Catherine. Cuecão do Catherine. O colecionador vem com a cueca? Vem. É. Uma cueca, um travesseiro. Quando eu comprei o do Apollo, era colecionador e não tinha cueca. Ih. E... Vai lá. O Roberto tá falando isso, cara. Falando? Você tá usando a cueca do Ludobar. Tô usando a cueca do Ludobar. Cara, pera aí, é podcast de RPG ou de jogo de terror? Vamos ver isso aqui, agora eu não entendi, cara. Ué, não, é RPG de terror. O cara tá com asma. É pra fazer diferente. Não, o cara tá com asma. Quer jogar RPG de terror? Joga Corpse Party, que parece de RPG Maker, mas é pra PSP. Tua mãe tá dormindo aí, então beleza. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso... Pô! Podcast. Eu gosto de jogos. E agora, Cruxeiro, eu vou te perguntar a pergunta final do episódio, a lição de moral. Tá preparado? Tô, manda aí. Então levanta e me diz. Onde estava a Carmen Sandiego? Cara, em que lugar do mundo? O que você acha que esses RPGs orientais que nós temos aqui no mercado hoje em dia, principalmente em Final Fantasy, o que eles precisam mudar pra ficarem maneiros no mercado? O que você... A sua opinião. O que eles precisam mudar pra ficar maneiros? Pra ficar nos conformes do público. O que o público tá querendo jogar? Para os RPGs japoneses ficarem isso. Bons? Cara, não tem volta, né? Já foi, né? Delório, né? Já era, né? Mas Splinter, tem algum chute? Chute nenhum, cara. Pra ficar bom, só com muita reza. Alguém tem um chute só aí? Só fazer isso de novo. Cara, se eu fosse dar um palpite, a gente fala isso, né? Mas bem ou mal, séries como Shin Megami Tensei estão aí pra mostrar que bem ou mal, existe uma forma de fazer bons RPGs. Porra, Xenoblade Chronicles, eu joguei. Exatamente. O jogo é foda, cara. Cara, tá, os jogos estão... Eles só tem que deixar aqui. Pra mim, o grande problema desses RPGs, cara, é cair na infantilidade, entendeu? Ninguém acha que o público é retardado e que, tipo, é tudo criança, mongol. Não, Metal Gear tá aí pra mostrar que... Porra, mas Metal Gear também é um mongol, né? Metal Gear também é um mongol. Essa série Persona tá tratando de temas bem adultos, cara. Tem personagens e os personagens são maneiros. Os personagens são maneiros, sabe? Eu acho que o que os caras têm que aprender, meu irmão, tipo assim, pegar... Em vez de ficar pegando o estagiário, entendeu? O cara bolado, que nunca conseguiu escrever um roteiro. Não, meu irmão, vai pegar um cara que é bom, entendeu? O cara faz um trabalho bom de escrever um roteiro maneiro, escrever personagem legal, entendeu? Ele vai botar ali, porra. Aí depois tu dá o tratamento estético que você quiser, cara. Mas você bota um conteúdo, entendeu? A batalha, bem ou mal, o desenvolver do jogo, Persona 3 e 4 estão aí pra mostrar que, cara, pode variar de maneira assim, puta que pariu, que você nem imaginava antes. Né? Cara, sim, são jogos que desenvolvem muito bem os personagens, desenvolvem muito bem o fora da batalha. A batalha em si é muito interativa. E assim, você fica bem animado assim jogando, né? É só uma questão menos você trabalhar, deixar de achar que o público é retardado, cara. E que ele acha que o personagem vai ser só mais um herói que quer salvar o mundo e ficar sendo bonitinho. Sinceramente, isso não acontece. Eu tenho saudade do Final Fantasy que eu chegava numa navezinha, subia, ia pra onde eu quisesse, entendeu? Podia explorar pra caralho, tocava a musiquinha da nave e falava, agora eu consegui a nave, moleque. Aí chega no Final Fantasy 10, eles enfiam um dedo na minha bunda, moleque. Eles falam assim, você conseguiu a nave? Ok, escolha o lugar pra onde você quer ir. Vai tomar no cu, né, cara? Vai tomar no cu. É, põe a setinha onde você quer. Eu quero vir pra cá, moço. Aí o motorista te levar. O Japa. O Japa dirige pra você. Te dá um copinho de sangue no final. Ele não é merece. É Jaime, cara. É Jaime. E é isso aí. E lapso. Fala aí. Essa discussão muito legal, muito divertida, muito interessante, né? Nossos ouvintes podem participar, podem dar suas opiniões, não concorda? Concordo, cara. Concordo. Eu concordo, cara. Não me bate, cara. Você tá mandando a gente falar que concordo. Eu concordo. Não, discordo. Foda-se os ouvintes. Não, pode crer, foda-se os ouvintes. Se eles quiserem... Se eles quiserem entrar em contato, dar a opinião deles, como eles fazem pra falar com a gente? Você que tá tanto tempo no Chile, será que esqueceu? Ah, claro que não, tem memória eidética. Você envia um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Você dá um dedinho pra cima. Pega mal, né? Dedinho pra cima. Pega mal um dedinho pra dentro. A nossa página no Facebook, facebook.com/baixofrentesoco. E você, alguém posta no Twitter ainda? Eu tô de fora, cara. Eu posto de vez em quando no Twitter. Tá, então de vez em quando você vai lá no nosso twitter.com/baixofrentesoco e segue, porque não eu posto ninguém. Mais no meu, @ninja_mimi. Tá, e uma empresa da Colômbia está tentando comprar o meu @ilapso, mas eu não vou vender, a menos que eles consigam postar o Twitter a... se fosse do Chile, talvez, né? E é isso aí, pessoal. No mais aqui, temos o Daigeki Fansubs aqui do Daigo, que legendou o anime de Wizardry. Temos no YouTube vários episódios das séries do Multishow e da Oi TV em que o El Mamute participa. Assistam lá Os Buchas. assistam Os Gozadores, episódio 13 da segunda temporada. E assistam o episódio, não lembro agora, daquela outra série que tem o Dourado. Qual foi a que você fez Open que apareceu? Bar. Eu não sei qual foi. Dourado, episódio. Open Bar. Eu não lembro o episódio do Open Bar, mas o episódio do Open Bar que tem o Caruso e o Dourado. Memória idêntica. Além disso, temos... Falhou agora. Pois é. Fala do Pita Frita, fala. Além disso, temos o... É que eu vou... Calma, deixa eu falar. Nossa, piranha. É que eu comprei o Memória Idética de 30 pontos só, não foi de 60. Ah, entendi. Temos o Pizza Frita, o blog do Killer Asus. Temos o BR Malls, a empresa do Mestre Splinter. Coloque seu dinheiro lá, que sempre... Shopping sempre rende, é incrível. Ó, amanhã, pra quem tá interessado, amanhã vai ter release do mercado, o resultado do segundo tri, tá? Então, fiquem de olho que o resultado foi bom. Segundo é sempre bom ficar shopping, não tem como ser ruim. E temos o Silence, que não existe mais. Que é o ex grupo de tradução de mangás, do qual eu e o Crusher fazemos parte. E a maioria dos mangás que a gente traduziu já estão sendo lançados, então não acesso porra nenhuma. Vai comprar. É isso aí. Tem o Hokuto no Ken. Pode baixar o Hokuto no Ken ainda. Tem mais não, cara? Quer falar mais nada não? Tem o Qual Centro o projeto? Como é que é o projeto que tá lá no laboratório da FRJ? Como é que vocês vão fazer agora? Ah, então, o meu cartão tá aqui, ó, Carlos. Até semana que vem. Líder de projetos. Compre o FRJ no Capibota. Tactics. É a estilão moda antiga. Fala de novo que o Mestre Princesa não vai dar um boladão. É o fungadão da morte. Mas agora eu esqueci o que eu tava falando. Black Onyx, né? Black Onyx? Tava falando Black de Black Onyx. Black Onyx. E segundo, eu chego em casa, eu tenho que dar boa noite. Mulher, não, cara. Manda ele se fuder, Pepe. Ele é muito vai chato. Vai se fuder, Pepe. Pepe, vai se fuder. Não. É pro Pepe mandar você se fuder. Não. Vai se fuder, Lapso. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, então, essa porra. Vai embora, se fuder, babaca do caralho. Fudido. Botafoguense chorão. Vou comer um fajor aqui. Trouxe um fajor pra mim? Ah, valeu, flamenguista. Time que estragou o Seracielo. Eu era campeão do mundo, agora mora com merda. Eu só escuto... Essa porra de time. Eu só escuto de quem tá com a ligação, beleza. Entendeu? Você tá com a ligação à merda? Eu falo com quem é formado em universidade. Meu Deus! Perdi.